Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, Parte 7, Capítulo 1. Os Levin estavam há 3 meses em Moscou. Já havia passado há muito tempo a data em que, segundo os cálculos mais confiáveis de pessoas versadas em tais assuntos, Kitty deveria ter sido internada. Mas ela ainda estava por perto e não havia nada que indicasse que sua hora estava mais próxima do que 2 meses atrás. O médico, a enfermeira mensal, Dolly e sua mãe, e principalmente Lievin, que não conseguia pensar no evento iminente sem terror, começaram a ficar impacientes e inquietos. Kitty era a única pessoa que se sentia perfeitamente calma e feliz. Ela estava nitidamente consciente agora do nascimento de um novo sentimento de amor pelo futuro filho, que, em certa medida, já existia de fato, e meditava alegremente sobre esse sentimento. Ele já não era totalmente parte dela, mas às vezes vivia sua própria vida independentemente dela. Muitas vezes, esse ser separado lhe causava dor, mas, ao mesmo tempo, ela queria rir com estranha e nova alegria. Todas as pessoas que ela amava estavam com ela, e todos eram tão bons com ela, cuidavam dela com tanta atenção, e tudo lhe era tão agradável que, se ela não soubesse e sentisse que tudo logo acabaria, não poderia ter desejado uma vida melhor e mais agradável. A única coisa que estragava o encanto desse estilo de vida era que seu marido não estava ali como ela gostaria que ele estivesse e como ele estava no campo. Ela gostava de seu jeito sereno, amigável e hospitaleiro no campo. Na cidade, ele parecia constantemente inquieto e cauteloso, como se temesse que alguém fosse rude com ele e ainda mais com ela. Em casa, no campo, sabendo-se claramente no lugar certo, nunca tinha pressa de ir a outro lugar. Nunca estava desocupado. Aqui na cidade, ele estava sempre com pressa, como se tivesse medo de perder alguma coisa e ainda assim não tivesse nada para fazer. E ela sentia pena dele. Para os outros, ela sabia, ele não parecia um objeto de pena. Pelo contrário, quando Kitty o olhava em sociedade, como às vezes se olha para aqueles que amamos, tentando vê-lo como se fosse um estranho, para captar a impressão que ele devia causar nos outros, ela via com pânico, até mesmo com ciúmes, e ele estava longe de ser uma figura digna de pena, que era muito atraente com sua boa educação, sua cortesia um tanto antiquada e reservada com as mulheres, sua figura poderosa e seu rosto marcante, como ela pensava, e expressivo. Mas ela o via não de fora, mas de dentro. Via que ali ele não era ele mesmo. E essa era a única maneira de definir uma condição para si mesma. Às vezes, ela o repreendia interiormente por sua incapacidade de viver na cidade. Às vezes, reconhecia que era realmente difícil para ele organizar sua vida ali de modo que pudesse se contentar com ela. O que ele tinha que fazer de fato? Não gostava de cartas? Não ia a um clube? Passar tempo com cavalheiros joviais do tipo de Oblonsky? Ela sabia agora o que isso significava. Significava beber e ir a algum lugar depois de beber. Ela não conseguia pensar sem horror aonde os homens iam nessas ocasiões. Ele deveria frequentar a sociedade? Mas ela sabia que ele só encontraria satisfação nisso se tivesse prazer na companhia de moças. E isso ela não podia desejar. Deveria ficar em casa com ela, sua mãe e suas irmãs? Mas, por mais que ela gostasse e apreciasse suas conversas eternas sobre os mesmos assuntos, Ali Nadin, como o velho príncipe chamava as conversas das irmãs, ela sabia que isso o aborrecia. O que lhe restava fazer, então? Continuar escrevendo em seu livro? Ele de fato tentara. E, a princípio, costumava ir à biblioteca, fazer trechos e procurar referências para seu livro. Mas, Como ele lhe disse, quanto mais ele não fazia nada, menos tempo tinha para fazer qualquer coisa. E além disso, ele reclamou que havia falado demais sobre seu livro aqui e que, consequentemente, todas as suas ideias sobre ele estavam confusas e haviam perdido o interesse para ele. Uma vantagem da vida na cidade era que quase nunca aconteciam brigas entre eles ali, fosse porque suas condições eram diferentes ou porque ambos haviam se tornado mais cautelosos e sensatos a esse respeito. Não tinham brigas em Moscou por ciúmes, que tanto temiam quando se mudaram do campo. Um evento de grande importância para ambos, desse ponto de vista, de fato aconteceu. O encontro de Kitty com Vronsky. A velha princesa Maria Borisovna, madrinha de Kitty, que sempre a estimara muito, insistira em vê-la. Kitty, embora não frequentasse a sociedade devido à sua condição, foi com o pai visitar a venerável senhora e lá conheceu Vronsky. A única coisa que Kitty pôde se censurar naquele encontro foi que, no instante em que reconheceu em seu traje civil os traços outrora tão familiares, sua respiração falhou. O sangue correu-lhe ao coração e um rubor intenso, ela sentiu, tomou conta de seu rosto. Mas isso durou apenas alguns segundos. Antes que seu pai, que propositalmente começou a falar em voz alta com Vronsky, terminasse, ela estava perfeitamente pronta para olhar para Vronsky, para falar com ele, se necessário, exatamente como falava com a princesa Maria Borisovna, e mais do que isso, para fazê-lo de tal maneira que tudo, até a mais leve entonação e sorriso, tivesse sido aprovado por seu marido, cuja presença invisível ela parecia sentir naquele instante. Ela disse algumas palavras a ele. Até sorriu serenamente para sua piada sobre as eleições, que ele chamava de nosso parlamento. Ela teve que sorrir para mostrar que viu a piada. Mas ela se virou imediatamente para a princesa Maria Borisovna e não olhou para ele uma única vez até que ele se levantasse para ir embora. Então ela olhou para ele, mas, evidentemente, apenas porque seria indelicado não olhar para um homem quando ele estava se despedindo. Ela estava grata ao pai por não ter lhe dito nada sobre o encontro com Vronsky, mas percebeu, pelo carinho especial que lhe dedicou após a visita, durante o passeio habitual, que ele estava satisfeito com ela. Estava satisfeita consigo mesmo. Não esperava ter o poder, enquanto guardava em algum lugar no fundo do coração todas as lembranças de seu antigo sentimento por Vronsky, de não apenas parecer, mas também ser perfeitamente indiferente e serena com ele. Lieve encorou muito mais do que ela quando ela lhe contou que havia conhecido Vronsky na casa da princesa Maria Borisovna. Foi muito difícil para ela lhe contar isso, mas ainda mais difícil continuar falando sobre os detalhes do encontro, pois ele não a questionou, apenas a encarou com a testa franzida. Sinto muito que você não esteve lá, disse ela. Não que você não estivesse na sala, eu não poderia ter sido tão natural na sua presença. Estou corando muito mais, muito, muito mais, disse ela, corando até as lágrimas brotarem em seus olhos. Mas que você não conseguiu ver através de uma fresta. Os olhos sinceros diziam a Lieven que ela estava satisfeita consigo mesma, e apesar do rubor, ele rapidamente se acalmou e começou a interrogá-la, o que era tudo o que ela queria. Depois de ouvir tudo, até mesmo o detalhe de que, no primeiro segundo, ela não conseguiu evitar o rubor, mas depois se mostrou tão direta e à vontade quanto qualquer outro conhecido casual, Lievin ficou feliz novamente e disse que estava contente com isso, e que não se comportaria tão estupidamente como na eleição, mas que tentaria ser o mais amigável possível na primeira vez que encontrasse Vronsky. É tão lamentável sentir que existe um homem quase inimigo que é doloroso de encontrar, disse Lievin. Estou muito, muito feliz. Capítulo 2. Vá, por favor, vá então visitar os Bow, disse Kitty ao marido quando ele entrou para vê-la às 11 horas antes de sair. Sei que você vai jantar no clube. Papai anotou seu nome. Mas o que você vai fazer amanhã de manhã? Vou apenas para Katasov, respondeu Levin. Ora, por que tão cedo? Ele prometeu me apresentar a Metrov. Eu queria conversar com ele sobre o meu trabalho. Ele é um cientista renomado de Petersburgo, disse Levin. Sim, não era o artigo dele que você estava elogiando tanto? Bem, e depois disso? Disse Kitty. Depois eu irei ao tribunal, talvez, para tratar dos negócios da minha irmã. E o concerto? Ela perguntou. Não irei lá sozinho. Não! Vá! Vai ter umas novidades que te interessam tanto. Eu certamente vou. Bem, de qualquer forma, voltarei para casa antes do jantar, disse ele, olhando para o relógio. Vista seu fraque para que você possa ir direto visitar a Condessa Bola. Mas é absolutamente necessário? Ah, com certeza. Ele veio nos ver. Vamos, o que foi? Você entra, senta, conversa por 5 minutos sobre o tempo, levanta e vai embora. Ah, você não acreditaria. Eu me afastei tanto de tudo isso que me sinto completamente envergonhado. É uma coisa horrível de se fazer. Um completo estranho entra, senta, fica sem nada para fazer, desperdiça seu tempo e se preocupa e depois vai embora. Kitty, com esse comentário, riu. Ora, suponho que você costumava fazer visitas antes de se casar, não é? Sim, eu sentia, mas sempre me senti envergonhado. E agora estou tão longe disso que, ah, por Deus, prefiro ficar 2 dias seguidos sem jantar do que fazer essa visita. A gente tem tanta vergonha. Sinto o tempo todo que eles estão irritados, que estão dizendo: Ora, o que ele vem fazer aqui? Não, não. Eu me responsabilizo por isso. Disse Kitty, olhando para o rosto dele e rindo. Ela pegou a mão dele e disse: Bem, adeus. Vá, por favor. Ele estava saindo depois de beijar a mão da esposa quando ela o impediu. Kostya, você sabia que só me restam 50 rublos? Ah, tudo bem. Eu vou ao banco sacar. De quanto você precisa? Disse ele, com a expressão de insatisfação que ela conhecia tão bem. Não, espere um minuto. Ela segurou a mão dele. Vamos conversar sobre isso. Me preocupa. Parece que não gasto nada desnecessariamente, mas o dinheiro parece simplesmente sumir. Não nos damos bem, de alguma forma? Ah, está tudo bem, ele disse com uma pequena tosse, olhando para ela por baixo das sobrancelhas. Ela conhecia bem aquela tosse. Era um sinal de intensa insatisfação, não com ela, mas consigo mesmo. Ele certamente estava descontente não com tanto dinheiro gasto, mas por ser lembrado daquilo que ele, sabendo que era algo insatisfatório, queria esquecer. Disse a Sokolov para vender o trigo e pedir um adiantamento para o moinho. Teremos dinheiro suficiente de qualquer maneira? Sim, mas receio que, no geral... Ah, não. Está tudo bem, repetiu ele. Bem, adeus, meu amor. Não, às vezes me arrependo muito de ter dado ouvidos à mamãe. Como seria bom estar no campo? Do jeito que está, estou preocupando vocês e estamos desperdiçando nosso dinheiro. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Desde que me casei, eu nunca disse que as coisas poderiam ter sido melhores do que são. Sério? Ela disse, olhando nos olhos dele. Ele disse isso sem pensar, apenas para consolá-la. Mas quando a olhou e viu aqueles olhos doces e sinceros fixos nele, interrogativamente repetiu com todo o coração. Eu estava mesmo me esquecendo dela, pensou. E se lembrou de que os aguardava tão próximo. Será que vai ser logo? Como você se sente? Sussurrou ele, segurando as mãos dela. Eu pensei assim tantas vezes que agora não penso mais nisso, nem sei mais nada sobre isso. E você não está com medo? Ela sorriu com desprezo. Nem um pouco, ela disse. Bem, se alguma coisa acontecer, estarei na casa de Katavasov. Não, não vai acontecer nada e nem pense nisso. Vou dar uma volta no boulevard com o papai. Vamos ver a Dolly. Espero vocês antes do jantar. Ah, sim. Você sabe que a situação de Dolly está ficando insuportável? Ela está toda endividada, não tem um centavo. Ontem conversamos com a mamãe e o Arsene, era o marido da irmã dela, de Lvov, e decidimos mandar você com ele para falar com Stiva. É realmente insuportável. Não se pode falar com o papai sobre isso, mas se você e ele... Ora, o que podemos fazer? Disse Levin. Você estará na casa de Arsene, de qualquer forma. Fale com ele. Ele lhe contará o que decidimos. Bom, concordo com tudo o que Arsene pensar de antemão. Vou vê-lo. Aliás, se eu for ao show, vou com a Natália. Bem, adeus. Nos degraus, Lievin foi parado por seu velho servo Kouzma, que estava com ele antes de seu casamento e agora cuidava da casa deles na cidade. Lindo! Era o cavalo de eixo esquerdo trazido do campo. Foi mal ferrado e está bastante manco, disse ele. O que Vossa Excelência deseja que seja feito? Durante a primeira parte da estadia em Moscou, Lievin usou seus próprios cavalos, trazidos do interior. Ele tentou arranjar essa parte das despesas da melhor maneira possível e o mais barato possível, mas parecia que os cavalos deles eram mais caros do que os alugados. E eles ainda os alugavam. Mande chamar o veterinário. Pode haver um hematoma? E para Katerina Alexandrovna? Perguntou Cosma. Levin não estava tão impressionado quanto no início pelo fato de que, para ir de uma ponta a outra de Moscou, ele tinha que colocar dois cavalos poderosos em uma carruagem pesada, levar a carruagem por 5 km através da neve derretida e mantê-la parada lá por 4 horas, pagando 5 rublos a cada vez. Agora parecia bastante natural. Alugue um par para nossa carruagem com o mestre de obras, disse ele. Sim, senhor. E assim, de forma simples e fácil, graças às facilidades da vida na cidade, Lievin resolveu uma questão que, no campo, exigiria tanto esforço e esforço pessoal. Saindo para a escada, chamou um trenó, sentou-se e dirigiu até Nikitsky. No caminho, não pensou mais em dinheiro, mas refletiu sobre a apresentação que o aguardava ao sábio de Petersburgo, um escritor de sociologia, e o que este lhe diria sobre seu livro. Durante os primeiros dias de sua estadia em Moscou, Lievin se impressionara com as despesas, estranhas para quem vivia no campo, improdutivas, mas inevitáveis, que se esperavam dele de todos os lados. Mas, a essa altura, já se acostumara a acontecer ali, nesse caso, o que se diz acontecer com os bêbados. O primeiro copo gruda na garganta, o segundo voa como um falcão, mas, depois do terceiro, são como passarinhos. Quando Lievin trocou sua primeira nota de 100 rublos para pagar as librés de seus lacaios e porteiro, não pôde deixar de refletir que essas librés não serviam para ninguém, mas eram indubitavelmente necessárias, a julgar pelo espanto da princesa e de Kitty quando ele sugeriu que poderiam dispensar as librés. Que essas librés custariam o salário de 2 trabalhadores durante o verão, ou seja, pagariam cerca de 300 dias úteis da Páscoa à quarta-feira de cinzas, e cada um deles um dia de trabalho duro, do início da manhã ao fim da noite, e aquela nota de 100 rublos entalou-lhe na garganta. Mas a nota seguinte, trocada para pagar o jantar de seus parentes, e custava 28 rublos, embora despertasse em Lievin a reflexão de que 28 rublos significavam 9 medidas de aveia que os homens, com gemidos e suor, teriam colhido, amarrado, debulhado, joeirado, peneirado e semeado. Desta próxima, ele se desfez com mais facilidade. E agora, as notas que ele trocou não despertavam mais tais reflexões e voavam como passarinhos. Se o trabalho dedicado à obtenção do dinheiro correspondia ao prazer proporcionado pelo que era comprado com ele, era uma consideração que ele havia descartado há muito tempo. Seu cálculo comercial de que havia um certo preço abaixo do qual ele não poderia vender certos grãos também foi esquecido. O centeio, pelo preço que ele havia defendido por tanto tempo, havia sido vendido por 50 copeques, a medida mais barato do que estava sendo vendido um mês antes. Mesmo a consideração de que, com tal despesa, ele não poderia continuar vivendo por um ano sem dívidas, isso não tinha força. Só uma coisa era essencial: ter dinheiro no banco. Sem perguntar de onde vinha, para saber se tinha dinheiro suficiente para comprar carne para o dia seguinte. E essa condição havia sido cumprida até então. Ele sempre tivera o dinheiro no banco. Mas agora o dinheiro havia sumido, e ele não sabia exatamente onde conseguir a próxima parcela. E foi isso que, no momento em que Kitty mencionou o dinheiro, o perturbou. Mas ele não teve tempo para pensar nisso. Ele partiu, pensando em Katasov e no encontro com Metrov, que o aguardava. Capítulo 3. Nessa visita à cidade, Lievin vira com frequência seu velho amigo da universidade, o professor Katasov, que não via desde o casamento. Apreciava em Katasov a clareza e a simplicidade de sua concepção de vida. Lievin achava que a clareza da concepção de vida de Katasov se devia à pobreza de sua natureza. Katasov achava que a incoerência das ideias de Lievin se devia à sua falta de disciplina intelectual. Mas Lievin apreciava a clareza de Katasov, e Katasov apreciava a abundância das ideias inexperientes de Lievin, e ambos gostavam de se encontrar e discutir. Lievin lera alguns trechos do livro de Katasov e gostou. No dia anterior, Katasov encontrou Lievin em uma palestra pública. Ele lhe dissera que o célebre Metrov, cujo artigo Lievin tanto apreciara, estava em Moscou e se interessara muito pelo que Katasov lhe contara sobre a obra de Lievin e que viria visitá-lo amanhã às 11 horas e que ficaria muito feliz em conhecê-lo. Fico feliz em ver que você é um personagem realmente reformado, disse Katasov, encontrando Lievin na pequena sala de estar. Ouvi o sino e pensei: impossível que seja ele na hora exata. Bem, o que você diz aos montenegrinos agora? Eles são uma raça de guerreiros. Por quê? O que aconteceu? Perguntou Lievin. Katasov, então, contou-lhe em poucas palavras as últimas notícias da guerra e, entrando em seu escritório, apresentou Lievin a um homem baixo, atarracado e de aparência agradável. Era Metrov. A conversa girou brevemente em torno de política e da forma como os acontecimentos recentes eram encarados nas esferas superiores de Petersburgo. Petrov repetiu um ditado que lhe chegara por meio de fonte muito confiável, relatado como tendo sido proferido sobre o assunto pelo czar e um dos ministros. Katasov também ouvira de fonte confiável que o czar havia dito algo bem diferente. Lievin tentou imaginar circunstâncias em que ambos os ditos poderiam ter sido proferidos e a conversa sobre o assunto cessou. Sim, aqui ele escreveu quase um livro sobre as condições naturais do trabalhador em relação à terra, disse Katasov. Não sou um especialista, mas eu, como um homem das ciências naturais, fiquei satisfeito por ele não considerar a humanidade como algo fora das leis biológicas, mas, pelo contrário, ver sua dependência do ambiente e, nessa dependência, buscar as leis de seu desenvolvimento. Isso é muito interessante, disse Metrov. O que comecei, precisamente, foi escrever um livro sobre agricultura. Mas, estudando o principal instrumento da agricultura, o trabalhador, disse Lievin corando, não pude deixar de chegar a resultados bastante inesperados. E Lievin começou, cuidadosamente, como se estivesse tateando o chão, a expor as suas opiniões. Sabia que Metrov havia escrito um artigo contra a teoria geralmente aceita da economia política, mas até que ponto poderia contar com sua simpatia por suas próprias novas visões, não sabia e não podia adivinhar pelo rosto inteligente e sereno do homem culto. Mas em que você vê as características especiais do trabalhador russo? disse Metrov. Em suas características biológicas, por assim dizer, ou na condição em que ele é colocado? Lievin percebeu que havia uma ideia subjacente a essa questão com a qual não concordava, mas continuou explicando sua própria ideia de que o trabalhador russo tem uma visão bastante especial da Terra, diferente daquela de outras pessoas, e, para apoiar essa proposição, apressou-se a acrescentar que, em sua opinião, essa atitude do camponês russo se devia à consciência de sua vocação para povoar vastas extensões desocupadas no Oriente. Pode-se facilmente cair em erro ao basear qualquer conclusão na vocação geral de um povo, disse Metrov, interrompendo Lievin. A condição do trabalhador sempre dependerá de sua relação com a terra e com o capital. E, sem deixar Lievin terminar de explicar sua ideia, Metrov começou a lhe expor o ponto especial de sua própria teoria. Lievin não compreendia qual era o objetivo de sua teoria, porque não se dava ao trabalho de entender. Percebia que Metrov, como os outros, apesar de seu próprio artigo, no qual atacava a teoria vigente da economia política, analisava a situação do camponês russo simplesmente do ponto de vista do capital, dos salários e da renda. De fato, teria sido obrigado a admitir que na parte oriental, a maior parte, da Rússia a renda ainda era nula, que para 9 décimos dos 80 milhões de camponeses russos, os salários assumiam a forma simplesmente de alimentos fornecidos a eles próprios, e que o capital até então não existia, exceto na forma das ferramentas mais primitivas. No entanto, era somente desse ponto de vista que ele considerava cada trabalhador, embora em muitos pontos divergisse dos economistas e tivesse sua própria teoria do fundo salarial que expôs a Lievin. Lievin ouviu com relutância e, a princípio, fez objeções. Gostaria de interromper Metrov para explicar seu pensamento, o que, em sua opinião, tornaria supérflua uma exposição mais aprofundada das teorias de Metrov. Mas, mais tarde, convencidos de que encaravam o assunto de forma tão diferente que jamais conseguiriam se entender, nem sequer se opôs às suas declarações. Simplesmente escutou. Embora o que Metrov dizia já lhe fosse completamente desprovido de interesse, sentia certa satisfação em ouvi-lo. Lisonjeava sua vaidade que um homem tão culto lhe explicasse suas ideias com tanto entusiasmo, com tanta intensidade e confiança na compreensão de Lievin sobre o assunto, às vezes com uma mera sugestão que o remetia a um aspecto completo do assunto. Atribuiu a isso a seu próprio crédito, sem saber que Metrov, que já havia discutido sua teoria inúmeras vezes com todos os seus amigos íntimos, falava dela com especial entusiasmo a cada nova pessoa, e em geral, estava ansioso para conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto que lhe interessasse, mesmo que ainda obscuro para si. Mas estamos atrasados, disse Katassov, olhando para o relógio assim que Metrov terminou seu discurso. Sim, hoje há uma reunião da Sociedade de Amadores em comemoração ao jubileu de Sventite, disse Katassov em resposta à pergunta de Liev. Piotr Ivanovich e eu íamos. Prometi fazer uma palestra sobre seus trabalhos em geologia. Venha conosco, é muito interessante. Sim, e de fato é hora de começar, disse Metrov. Venha conosco e de lá, se quiser, venha para minha casa. Eu adoraria ouvir seu trabalho. Ah, não, ainda não está bom, está inacabado. Mas ficarei muito feliz em ir à reunião. Ei, amigos, vocês ouviram? Me entregou o relatório separado. Gritou Katassov da outra sala onde vestia o fraque. E surgiu uma conversa sobre a questão universitária, que era um acontecimento muito importante naquele inverno em Moscou. Três antigos professores do conselho não aceitaram a opinião dos professores mais jovens. Os mais jovens registraram uma resolução separada. Isso, na opinião de alguns, era monstruoso. Na opinião de outros, era a coisa mais simples e justa a se fazer. E os professores se dividiram em dois grupos. Um partido, ao qual Katassov pertencia, via no partido oposto uma traição e deslealdade desonestas, enquanto o outro via neles infantilidade e falta de respeito pelas autoridades. Lievin, embora não pertencesse à universidade, já ouvira e falara sobre o assunto diversas vezes durante sua estada em Moscou, e tinha sua própria opinião sobre o assunto. Ele participou da conversa, que continuou na rua, enquanto os três caminhavam em direção aos prédios da antiga universidade. A reunião já havia começado. Ao redor da mesa, coberta com toalha, à qual Katassov e Metrov se sentaram, havia cerca de meia dúzia de pessoas, e uma delas estava curvada sobre um manuscrito, lendo algo em voz alta. Levin sentou-se em uma das cadeiras vazias que havia ao redor da mesa e, num sussurro, perguntou a um aluno sentado perto o que estava sendo lido. O aluno, olhando Levin com desagrado, disse: "Biografia?" Embora Levin não estivesse interessado na biografia, ele não pôde deixar de ouvir e aprendeu alguns fatos novos e interessantes sobre a vida do distinto homem da ciência. Quando o leitor terminou, o presidente agradeceu e leu alguns versos do poeta que Ment lhe enviara por ocasião do jubileu e disse algumas palavras de agradecimento ao poeta. Então Katassov, em sua voz alta e ressonante, leu seu discurso sobre os trabalhos científicos do homem cujo jubileu estava sendo celebrado. Quando Katassov terminou, Levin olhou para o relógio, viu que já passava da uma e pensou que não haveria tempo antes do concerto para ler o livro de Metrov, e, de fato, não se importava em fazê-lo. Durante a leitura, ele refletiu sobre a conversa. Percebia claramente que, embora as ideias de Metrov pudessem ter valor, as suas também tinham, e as ideias dele só poderiam ser esclarecidas e levar algo se cada um trabalhasse separadamente no caminho que escolheu, em que nada se ganharia juntando suas ideias. E, tendo decidido recusar o convite de Metrov, Lievin foi até ele no final da reunião. Metrov apresentou Lievin ao presidente, com quem conversava sobre as notícias políticas. Metrov contou ao presidente o que já havia dito a Lievin, e Lievin fez as mesmas observações sobre as notícias que já havia feito naquela manhã. Mas, para variar, expressou também uma nova opinião que acabara de lhe ocorrer. Depois disso, a conversa voltou-se novamente para a questão da universidade. Como Levin já tinha ouvido tudo, ele se apressou em dizer a Metrov que lamentava não poder aproveitar seu convite, despediu-se e foi até a casa de Lvov. Capítulo 4. Lvov, marido de Natália, irmã de Kitty, passou toda a sua vida em capitais estrangeiras, onde foi educado e atuou no serviço diplomático. No ano anterior, ele havia deixado o serviço diplomático, não por qualquer desagrado, ele nunca teve nenhum desagrado com ninguém, e foi transferido para o departamento da corte do palácio em Moscou, a fim de dar aos seus dois filhos a melhor educação possível. Apesar do contraste marcante em seus hábitos e pontos de vista, e do fato de Lvov ser mais velho que Lievin, eles se viram muito naquele inverno e se gostaram muito. Lvov estava em casa e Lievin foi até ele sem avisar. Lvov, de roupão com cinto e sapatos de camurça, estava sentado em uma poltrona, usando um pincenê e óculos azuis, lendo um livro que estava sobre uma mesa de leitura, enquanto em sua bela mão segurava delicadamente um cigarro meio queimado longe dele. Seu rosto bonito, delicado e ainda jovem, ao qual seus cabelos prateados, cacheados e brilhantes davam um ar ainda mais aristocrático, iluminou-se com um sorriso quando ele viu Levin. "Ótimo! Eu ia mandar para você. Como está, Kitty? Sente-se aqui. É mais confortável." Ele se levantou e empurrou uma cadeira de balanço. "Você leu a última circular do Jornal de São Petersburgo? Acho excelente", disse ele, com um leve sotaque francês. Levin contou-lhe o que ouvira de Katassov e que estava sendo dito em Petersburgo e, depois de conversar um pouco sobre política, contou-lhe sobre sua entrevista com Metrov e a reunião da Sociedade Científica. Para Lvov, muito interessante. "Por isso que te invejo, por você conseguir se integrar nesses círculos científicos tão interessantes", disse ele. E enquanto falava, passou, como de costume, para o francês, que lhe era mais fácil. É verdade que não tenho tempo para isso. O meu trabalho oficial e as crianças não me deixam tempo. E além disso, não tenho vergonha de admitir que minha educação foi demasiado deficiente. Não acredito nisso, disse Lievin com um sorriso, sentindo-se, como sempre, tocado pela baixa opinião que Lvov tinha de si mesmo e que não era nem um pouco motivada pelo desejo de parecer ou de ser modesto, mas era absolutamente sincera. Ah, sim, de fato. Agora sinto como sou uma educada. Para educar meus filhos, tenho que pesquisar bastante e, na verdade, simplesmente estudar. Pois não basta ter professores, é preciso que alguém que cuide deles, assim como em sua terra você precisa de trabalhadores em um capataz. Veja o que estou lendo. Ele apontou para a gramática de Buslaev sobre a mesa. É o que se espera de Misha e é tão difícil. Vê, me explique. Aqui ele diz... Lievin tentou explicar a ele que aquilo não podia ser compreendido, mas que tinha que ser ensinado. Mas Lvov não concordou com ele. Ah, você está rindo disso. Pelo contrário, você não pode imaginar como, quando olho para você, estou sempre aprendendo a tarefa que está diante de mim, que é a educação dos meus filhos. Bem, não há nada para você aprender, disse Lvov. Tudo o que sei, disse Lievin, é que nunca vi crianças mais bem educadas do que as suas, e não desejaria crianças melhores do que as suas. Lvov, visivelmente, tentou conter a expressão de alegria, mas estava radiante de sorrisos. Se ao menos fossem melhores do que eu, é tudo o que desejo. Você ainda não sabe todo o trabalho, disse ele. Com garotos que foram abandonados como os meus, soltos por aí. Você vai entender tudo isso. Eles são crianças tão inteligentes. O mais importante é a educação do caráter. É isso que aprendo quando olho para os seus filhos. Você fala da educação do caráter. Não imagina como isso é difícil? Mal se consegue combater uma tendência, outras surgem e a luta recomeça. Se não se tivesse apoio na religião... Lembra-se de que falamos sobre isso. Nenhum pai conseguiria criar filhos confiando apenas em suas próprias forças, sem essa ajuda. Este assunto, que sempre interessou a Lievin, foi interrompido pela entrada da bela Natália Alexandrovna, vestida para sair. Eu não sabia que você estava aqui, disse ela, sem dúvida sentindo nenhum arrependimento, mas um prazer genuíno em interromper a conversa sobre um assunto que já ouvira falar tanto que já estava cansada. Bem, como está Kitty? Vou jantar com você hoje. Quer saber, Arsene? Ela se virou para o marido. Você pega a carruagem. E o marido e a esposa começaram a discutir os preparativos para o dia. Como o marido precisava dirigir para encontrar alguém em missão oficial, enquanto a esposa precisava ir ao concerto e uma reunião pública de um comitê sobre a questão oriental, havia muito a considerar e resolver. Lievin precisava participar dos planos deles como um deles. Ficou decidido que Lievin acompanharia Natália ao concerto e à reunião, e que, de lá, mandariam a carruagem até o escritório de Arsene, e ele a chamaria e a levaria até a casa de Kitty. Ou que, se não tivesse terminado seu trabalho, mandaria a carruagem de volta a Lievin e a acompanharia. Ele está me mimando, disse Lvov à esposa. Ele me garante que nossos filhos são esplêndidos, quando eu sei o quanto de ruim há neles. Arsene chega a extremos. Eu sempre digo, disse sua esposa, se você busca a perfeição, nunca ficará satisfeito. E é verdade, como diz o papai, que quando fomos criados, havia um extremo. Éramos mantidos no porão, enquanto nossos pais moravam nos melhores cômodos. Agora é exatamente o contrário. Os pais ficam na lavanderia, enquanto os filhos ficam nos melhores cômodos. Hoje em dia, não se espera que os pais vivam, mas que existam completamente para os filhos. Bem, e se eles gostarem mais? Disse Lvov, conselhando o sorriso, tocando a mão dela. Qualquer um que não a conhecesse pensaria que você é uma madrasta, não uma mãe de verdade. Não, extremos não servem para nada, disse Natália serenamente, colocando seu cortador de papel em seu devido lugar sobre a mesa. Bem, venham aqui, crianças perfeitas, disse Lvov aos dois belos garotos que entraram e, depois de se curvar para Lievin, foi até o pai deles, obviamente querendo lhe perguntar algo. Lievin gostaria de conversar com eles, ouvir o que diriam ao pai, mas Natália começou a falar com ele e então o colega de serviço de Lvov, Makotin, entrou, vestindo seu uniforme da corte, para ir com ele encontrar alguém e uma conversa foi mantida sem interrupção sobre Exergovina, a princesa Korzinskaya, o conselho municipal e a morte repentina de Madame Apraxina. Lievin até se esqueceu da missão que lhe foi confiada. Lembrou-se dela enquanto entrava no salão. Ah, sim. Kitty me disse para falar com você sobre Oblonsky, disse ele, enquanto Lvov estava na escada, acompanhando sua esposa e Lievin embora. Sim, sim, a mamãe quer que nós, os cunhados, o ataquemos, disse ele, corando. Mas por que eu deveria? Bem, então eu o atacarei, disse Madame Lvova, sorrindo de pé em sua capa branca de pele de carneiro, esperando até que terminassem de falar. Venham, vamos embora. Capítulo 5. No concerto da tarde, foram apresentadas duas peças muito interessantes. Uma era uma fantasia, Rei Lear. A outra, um quarteto dedicado à memória de Bach. Ambas eram novas e no novo estilo. E Lievin estava ansioso para formar uma opinião sobre elas. Depois de acompanhar a cunhada até a plateia, encostou-se a uma coluna e tentou ouvir o mais atenta e conscienciosamente possível. Tentou não se distrair e não estragar sua impressão olhando para o maestro de gravata branca, agitando os braços, o que sempre perturbava tanto seu prazer pela música, ou para as damas de chapéu, com cordões cuidadosamente amarrados sobre as orelhas, e todas essas pessoas pensando em nada ou pensando em todo tipo de coisa, exceto na música. Tentou evitar encontrar conhecedores de música ou conhecidos tagarelas e ficou olhando para o chão à sua frente, ouvindo. Mas quanto mais ouvia a fantasia do Rei Lear, mais se sentia distante de formar qualquer opinião definitiva sobre ela. Havia, por assim dizer, um começo contínuo, uma preparação da expressão musical de algum sentimento, mas ela se desfazia de novo imediatamente, desfazendo-se em novos motivos musicais ou simplesmente em nada além dos caprichos do compositor. Sons extremamente complexos, mas desconexos. E essas expressões musicais fragmentárias, embora às vezes belas, eram desagradáveis porque eram totalmente inesperadas e não eram motivadas por nada. Alegria, tristeza, desespero, ternura e triunfo se sucediam sem qualquer conexão, como as emoções de um louco. E essas emoções, como as emoções de um louco, brotavam de forma bastante inesperada. Durante toda a apresentação, Lievin sentiu-se como um surdo observando as pessoas dançando e, quando a fantasia terminou, ficou completamente perplexo, sentindo-se extremamente cansado devido ao esforço infrutífero para concentrar sua atenção. Aplausos estrondosos ecoaram por todos os lados. Todos se levantaram, se movimentaram e começaram a conversar. Ansioso para esclarecer sua própria perplexidade com as impressões dos outros, Lievin começou a andar pela sala, procurando por conhecedores, e ficou feliz em ver um conhecido amador musical conversando com Pestsov, que ele conhecia. Maravilhoso! Dizia Pestsov em seu baixo suave. Como vai, Konstantin Dmitrich? Particularmente escultural e plástica, por assim dizer, e ricamente colorida é aquela passagem onde se sente a aproximação de Cordélia, onde a mulher de O Eterno Feminino entra em conflito com o destino, não é? Ora, mas o que Cordélia tem a ver com isso? Lievin perguntou timidamente, esquecendo que a fantasia deveria representar o Rei Lear. Cordélia entra. Veja aqui, disse Pestsov, batendo o dedo na superfície acetinada do programa que segurava na mão e passando-o para Lievin. Só então Lievin se lembrou do título da fantasia e se apressou em ler na tradução russa os versos de Shakespeare que estavam impressos no verso do programa. Você não pode seguir sem isso, disse Pestsov, dirigindo-se a Lievin, pois a pessoa com quem ele estava falando havia ido embora e ele não tinha ninguém com quem conversar. Durante o intervalo, Lievin e Pestsov discutiram sobre os méritos e defeitos da música da escola wagneriana. Lievin sustentou que o erro do Wagner e de todos os seus seguidores residia em tentarem levar a música para a esfera de outra arte, assim como a poesia erra quando tenta pintar um rosto como a arte da pintura deveria fazer. E, como exemplo desse erro, ele citou o escultor que esculpiu em mármore certos fantasmas poéticos esvoaçando ao redor da figura do poeta no pedestal. Esses fantasmas estavam tão longe de ser fantasmas que estavam positivamente agarrados à escada, disse Lievin. A comparação o agradou, mas ele não conseguia se lembrar se já não havia usado a mesma frase antes e para Pestsov também, e ao dizê-la sentiu-se confuso. Pestsov sustentava que a arte é uma só e que ela só pode atingir suas manifestações mais elevadas por meio da conjunção com todos os tipos de arte. Lievin não conseguiu ouvir a segunda peça executada. Pestsov, que estava ao seu lado, conversava com ele quase o tempo todo, condenando a música por sua excessiva e afetada presunção de simplicidade e comparando-a à simplicidade dos pré-rafaelistas na pintura. Ao sair, Lievin encontrou muitos outros conhecidos com quem conversou sobre política, música e relações comuns. Entre outros, encontrou Conde Ball, a quem havia se esquecido completamente de visitar. Pois bem, vá imediatamente, disse Madame Lvova, quando ele lhe contou. Talvez eles estejam em casa, então você pode vir me buscar na reunião. Você ainda me encontrará lá. Capítulo 6. Talvez eles não estejam em casa, disse Lievin, enquanto entrava no corredor da casa da Condessa Bola. Estão em casa, por favor, entre, disse o porteiro, tirando resolutamente o sobretudo. Ora, que irritante, pensou Lievin com um suspiro, tirando uma luva e alisando o chapéu. Eu vim fazer. O que eu tenho a dizer a eles? Ao passar pela primeira sala de estar, Lievin encontrou a porta da Condessa Bola, que dava algumas ordens a um criado com rosto severo e preocupado. Ao ver Lievin, ela sorriu e pediu-lhe que entrasse na pequena sala de estar, onde ouviu vozes. Nessa sala estavam sentados em poltronas as duas filhas da condessa e um coronel de Moscou, que Lievin conhecia. Lievin aproximou-se, cumprimentou-os e sentou-se ao lado do sofá com o chapéu entre os joelhos. Como está a sua esposa? Você foi ao show? Não pudemos ir. Mamãe teve que ir ao funeral. Sim, eu ouvi. Que morte repentina, disse Lievin. A condessa entrou, sentou-se no sofá e também perguntou pela esposa dele e sobre o concerto. Lievin respondeu e repetiu a pergunta sobre a morte repentina da Madame Apraxina. Mas ela sempre teve problemas de saúde? Você estava na ópera ontem? Sim, eu estava. Luca foi muito bom. Sim, muito bom, disse ele. E como não lhe importava em nada o que pensava dele, começou a repetir o que tinham ouvido centenas de vezes sobre as características dos talentos do cantor. A Condessa Bola fingiu estar ouvindo. Então, quando ele já tinha dito o suficiente e feito uma pausa, o coronel, que até então estivera em silêncio, começou a falar. O coronel também falou da ópera e da cultura. Por fim, após falar de uma suposta grande farra em casa de Tio Lin, o coronel deu uma risada, fez barulho, levantou-se e foi embora. Lievin também se levantou, mas, pelo rosto da condessa, percebeu que ainda não era hora de sair. Precisava ficar mais alguns minutos. Então, sentou-se. Mas, enquanto ele pensava o tempo todo em como aquilo era estúpido, ele não conseguiu encontrar um assunto para conversar e ficou em silêncio. "Você não vai à reunião pública? Dizem que será muito interessante", começou a condessa. "Não, prometi à minha bela irmã que a traria de lá", disse Lievin. Seguiu-se um silêncio. A mãe trocou olhares com a filha mais uma vez. "Bem, agora acho que chegou a hora", pensou Lievin e se levantou. As damas apertaram-lhe a mão e imploraram que ele dissesse mil coisas à esposa por elas. O porteiro perguntou-lhe enquanto lhe entregava o casaco: "Onde está hospedado o senhor?" E imediatamente anotou seu endereço em um grande livro de bela encadernação. "Claro que não me importo, mas ainda assim me sinto envergonhado e terrivelmente estúpido", pensou Lievin, consolando-se com a ideia de que todo mundo faz isso. Ele dirigiu até a reunião pública, onde deveria encontrar sua cunhada, para poder levá-la para casa. Na reunião pública do comitê, havia muitas pessoas e quase toda a alta sociedade. Lievin chegou a tempo para o relatório que, como todos disseram, era muito interessante. Terminada a leitura do relatório, as pessoas se movimentaram e Lievin encontrou Sviajski, que o convidou insistentemente para comparecer naquela noite a uma reunião da Sociedade de Agricultura, onde seria proferida uma palestra célebre, e Stepan Arkadievich, que acabara de chegar das corridas, e muitos outros conhecidos. Lievin ouviu e proferiu várias críticas à reunião, à nova fantasia e a um julgamento público. Mas, provavelmente devido ao cansaço mental que começava a sentir, cometeu um erro ao falar do julgamento, e esse erro ele recordou várias vezes com irritação. Falando da sentença de um estrangeiro condenado na Rússia e de como seria injusto puni-lo com o exílio no exterior, Lievin repetiu o que ouvira no dia anterior em conversa com um conhecido. "Acho que mandá-lo para o exterior é o mesmo que punir uma carpa jogando-a na água", disse Lievin. Então, lembrou-se de que essa ideia, que ouvira de um conhecido e expressara como se fosse sua, vinha de uma fábula de Krylov, e que o conhecido a havia aprendido em um artigo de jornal. Depois de dirigir para casa com sua cunhada e encontrar Kitty de bom humor e muito bem, Lievin dirigiu até o clube. Capítulo 7. Lievin chegou ao clube na hora certa. Sócios e visitantes chegavam de carro quando ele chegou. Lievin não frequentava o clube havia muito tempo, desde que morava em Moscou, quando estava deixando as universidades e ingressando na sociedade. Lembrava-se do clube, dos detalhes externos de sua estrutura, mas havia esquecido completamente a impressão que lhe causara antigamente. Mas, assim que, entrando no amplo pátio semicircular e descendo do trenó, subiu os degraus, o porteiro, adornado com um lenço transversal, abriu-lhe a porta silenciosamente com uma reverência. Assim que viu na sala do porteiro as capas e galochas dos sócios que achavam mais fácil tirá-las no andar de baixo, assim que ouviu o misterioso sino tocando que o precedeu enquanto subia a escada fácil e acarpetada, e viu a estátua no patamar, e o terceiro porteiro nas portas superiores, uma figura familiar, já mais velha, com o uniforme do clube, abrindo a porta sem pressa ou demora, e examinando os visitantes enquanto eles passavam, Lievin sentiu a velha impressão do clube retornar rapidamente, uma impressão de repouso, conforto e propriedade. "Seu chapéu, por favor", disse o porteiro a Lievin, que se esqueceu da regra do clube de deixar o chapéu na sala do porteiro. "Faz tempo que você não vem", O príncipe anotou seu nome ontem. O príncipe Stepan Arkadievich ainda não chegou. O porteiro não conhecia apenas Lievin, mas também todos os seus laços e relacionamentos, e por isso mencionou imediatamente seus amigos íntimos. Passando pelo corredor externo, dividido por biombos, e pela sala dividida à direita, onde um homem estava sentado no buffet de frutas, Lievin ultrapassou um velho que entrava lentamente e entrou na sala de jantar, cheia de barulho e gente. Caminhou 3 mesas, quase todas ocupadas, e observou os visitantes. Viu pessoas de todos os tipos, velhos e jovens, alguns conheciam pouco, outros eram amigos íntimos. Não havia um único rosto irritado ou preocupado. Todos pareciam ter deixado suas preocupações e ansiedades na sala do porteiro, com seus chapéus, e estavam se preparando deliberadamente para desfrutar das bênçãos materiais da vida. Sviajski estava lá, assim como Tcherbatsky, Neviedovsky e o velho príncipe, Ivronsky e Sergei Ivanovitch. Ah, por que você está tão atrasado? Disse o príncipe, sorrindo e colocando a mão sobre o próprio ombro. E como está Kitty? Acrescentou, analisando o guardanapo que havia enfiado nos botões do colete. Está tudo bem. Eles estão jantando em casa, todos os três. Ah, Aline, Nadine, com certeza. Não há lugar para nós. Vá até aquela mesa, sente-se logo, disse o príncipe, e virando-se, pegou cuidadosamente um prato de sopa de enguia. Lievin, por aqui, gritou uma voz bem-humorada um pouco mais adiante. Era Trovitsin. Ele estava sentado com um jovem oficial, e ao lado deles havia 2 cadeiras viradas de cabeça para baixo. Lievin aproximou-se alegremente. Sempre gostara do libertino bondoso Trovitsin. Ele estava associado, em sua mente, às lembranças de seu namoro, e naquele momento, após o esforço da conversa intelectual, a visão do rosto bem-humorado de Trovitsin foi particularmente bem-vinda. Para você, Oblonsky, ele já estará aqui. O jovem, muito ereto, com os olhos sempre brilhando de alegria, era um oficial de Petersburgo, Gajin. Trovitsin os apresentou. Oblonsky está sempre atrasado. Ah, aqui está ele. Vocês acabaram de chegar? Disse Oblonsky, aproximando-se rapidamente. Bom dia. Tomaram vodka? Então, venham. Lievin levantou-se e foi com ele até a grande mesa, repleta de bebidas e petiscos dos mais variados tipos. Seria de se esperar que, entre 2 dúzias de iguarias, se encontrasse algo do seu agrado. Mas Stepan Arkadievich pediu algo especial, e um dos garçons, uniformizados que estavam por perto imediatamente, trouxe o que era necessário. Beberam uma taça de vinho e retornaram à mesa. Imediatamente, enquanto ainda estavam tomando sopa, Gajin foi servido com champanhe e pediu ao garçom que enchesse 4 taças. Lievin não recusou o vinho e pediu uma segunda garrafa. Estava com muita fome, comeu e bebeu com grande prazer, e com ainda maior prazer participou da conversa animada e simples de seus companheiros. Gajin, baixando a voz, contou a última boa história de Petersburgo, e a história, embora imprópria e estúpida, era tão ridícula que Lievin caiu na gargalhada, tão alta que os que estavam por perto olharam ao redor. Isso é no mesmo estilo de "isso é uma coisa que eu não aguento". Você conhece a história? Disse Stepan Arkadievich. Ah, que delícia! Outra garrafa, disse ele ao garçom e começou a contar sua boa história. Piotr Ilyich Vinovsky convida você para beber com ele, interrompeu um garçom baixinho e idoso, trazendo 2 delicadas taças de champanhe espumante e dirigindo-se a Stepan Arkadievich e Lievin. Stepan Arkadievich pegou a taça e, olhando para um homem calvo de bigode ruivo na outra ponta da mesa, acenou com a cabeça, sorrindo. Quem é esse? Perguntou Lievin. Você o conheceu uma vez na minha casa, não se lembra? um sujeito bem-humorado. Lievin fez o mesmo que Stepan Arkadievich e pegou o copo. A anedota de Stepan Arkadievich também era muito divertida. Lievin contou sua história e ela também foi um sucesso. Depois, conversaram sobre cavalos, sobre as corridas, sobre o que haviam feito naquele dia e sobre como o Atlas de Vronsky havia conquistado o primeiro prêmio com maestria. Lievin não percebeu como o tempo passava durante o jantar. Ah, aqui estão eles, disse Stepan Arkadievich, perto do fim do jantar, inclinando-se sobre o encosto da cadeira e estendendo a mão para Vronsky, que se aproximou com um oficial alto da guarda. O rosto de Vronsky também irradiava a expressão de alegria e bom humor que reinava no clube. Ele apoiou o cotovelo, de brincadeira, no ombro de Stepan Arkadievich, sussurrando-lhe algo, e estendeu a mão para Lievin, com o mesmo sorriso bem-humorado. Muito prazer em conhecê-lo, disse ele. Eu o procurei na eleição, mas me disseram que você tinha ido embora. Sim, parti no mesmo dia. Estávamos falando de seu cavalo. Parabéns, disse Lievin. Ele correu muito rápido. Sim, você também tem cavalos de corrida, não é? Não, meu pai tinha, mas eu me lembro e sei algo sobre isso. Onde você jantou? Perguntou Stepan Arkadievich. Estávamos na segunda mesa, atrás das colunas. Estamos comemorando o sucesso dele, disse o coronel alto. É o seu segundo prêmio imperial. Gostaria de ter a mesma sorte que ele nas cartas com cavalos. Bem, por onde quer perder tempo precioso? Vou para as regiões infernais, acrescentou o coronel e foi embora. É Yashvin, disse Vronsky em resposta a Trovitsin, sentando-se no lugar vago ao lado deles. Bebeu o copo que lhe foi oferecido e pediu uma garrafa de vinho. Sob a influência da atmosfera do clube, ou do vinho que havia bebido, Lievin conversou com Vronsky sobre as melhores raças de gado e ficou muito feliz por não sentir a menor hostilidade por aquele homem. Chegou a lhe contar, entre outras coisas, que ouvira de sua esposa que ela o havia encontrado na casa da princesa Maria Borisovna. Ah, a princesa Maria Borisovna, ela é requintada, disse Stepan Arkadievich e contou uma anedota sobre ela que fez todos rirem. Vronsky, em particular, riu com uma diversão tão ingênua que Lievin se sentiu completamente reconciliado com ele. Bem, já terminamos? Disse Stepan Arkadievich, levantando-se com um sorriso. Vamos! Capítulo 8. Levantando-se da mesa, Lievin caminhou com Gagin pela sala imponente até a sala de bilhar, sentindo os braços balançarem enquanto caminhava com uma leveza e facilidade peculiares. Ao atravessar a sala, encontrou o sogro. Bem, o que você acha do nosso templo da indolência? Disse o príncipe, pegando-o pelo braço. Venha, venha. Sim, eu queria andar por aí e observar tudo. É interessante. Sim, é interessante para você, mas o interesse para mim é bem diferente. Olhe para aqueles velhinhos agora, disse ele, apontando para um membro do clube com as costas curvadas e o lábio saliente, caminhando em direção a eles com suas botas macias. Imagine que eles eram como canoas. Como assim, canoas? Vejo que você não conhece esse nome. É o nome do nosso clube. Você conhece o jogo de rolar ovos? Quando um é rolado por muito tempo, vira uma canoa. Assim é conosco. A pessoa vai e volta ao clube e acaba virando uma canoa. Ah, você ri, mas nós olhamos para fora, com medo de cairmos nele nós mesmos. Você conhece o príncipe Tchetchensky? Perguntou o príncipe, e Lievin viu pela sua expressão que ele ia contar algo engraçado. Não, eu não conheço. Não diga isso. Bem, o príncipe Tchetchensky é uma figura bem conhecida, mas não importa. Ele está sempre jogando bilhar aqui. Há apenas 3 anos, ele não era uma canoa. Mantinha um bom humor e até chamava as pessoas de canoas. Mas um dia ele aparece em nosso carregador. Você conhece o Vasily? Ora, aquele gordo. Ele é famoso por seus bons modos. E então o príncipe Tchetchensky pergunta a ele. Vamos, Vasily, quem está aqui? Já tem alguma canoa aqui? E ele responde. Você é o terceiro? Sim, meu caro rapaz, ele era. Conversando e cumprimentando os amigos que encontraram, Lievin e o príncipe percorreram todos os cômodos. O salão principal, onde as mesas já estavam postas e os parceiros habituais jogavam por pequenas quantias, o salão do divã, onde jogavam xadrez, e Sergei Ivanovitch conversava com alguém. No salão de bilhar, onde, em um nicho próximo a um sofá, havia uma animada festa bebendo champanhe, Gagin era um deles. Espiaram as regiões infernais, onde muitos homens se aglomeravam ao redor de uma mesa, a qual Yashvin estava sentado. Tentando não fazer barulho, entraram na sala de leitura escura, onde, sob as lâmpadas abafadas, estava sentado um jovem de semblante irado, folheando um diário após o outro, e um general careca absorto em um livro. Entraram também no que o príncipe chamava de salão intelectual, onde três cavalheiros discutiam acaloradamente as últimas notícias políticas. Príncipe, por favor, vem, estamos prontos, disse um dos jogadores de cartas que viera procurá-lo. E o príncipe foi embora. Lievin sentou-se e escutou, mas ao se lembrar de toda a conversa da manhã, sentiu-se repentinamente entediado e apavorado. Levantou-se apressadamente e foi procurar Oblonsky e Turovitsyn, com quem havia sido tão agradável. Turovitsyn era um dos que bebiam no círculo da sala de bilhar, e Stepan Arkadyevich conversava com Vronsky perto da porta, no canto mais distante da sala. Não é que ela seja chata, mas essa posição indefinida, essa situação instável, Lievin percebeu e estava se apressando para ir embora, mas Stepan Arkadyevich o chamou. Lievin, disse Stepan Arkadyevich, e Lievin notou que seus olhos não estavam exatamente cheios de lágrimas, mas úmidos, o que sempre acontecia quando ele bebia ou quando era tocado. Naquele momento, era devido a ambas as causas. Lievin, não vá, disse ele, e apertou calorosamente o seu braço acima do cotovelo e, obviamente, sem a mínima vontade de soltá-lo. Este é um verdadeiro amigo meu, quase meu melhor amigo, disse ele a Vronsky. Você se tornou ainda mais próximo e querido para mim, e eu quero e sei que deveriam que vocês sejam amigos e grandes amigos, porque vocês dois são companheiros esplêndidos. Bem, não nos resta nada agora a não ser nos beijarmos e sermos amigos, disse Vronsky com uma brincadeira bem-humorada, estendendo a mão. Lievin rapidamente pegou a mão oferecida e a apertou calorosamente. Estou muito, muito feliz, disse Lievin. Garçom, uma garrafa de champanhe, disse Stepan Arkadyevich. E estou muito feliz, disse Vronsky. Mas, apesar do desejo de Stepan Arkadyevich e do seu próprio desejo, eles não tinham nada para conversar e ambos sentiam isso. Você sabia que ele nunca conheceu Ana? Disse Stepan Arkadyevich a Vronsky. E eu quero, acima de tudo, levá-lo para vê-la. Vamos, Lievin. Sério? Disse Vronsky. Ela ficará muito feliz em vê-lo. Eu deveria ir para casa imediatamente, acrescentou. Mas estou preocupado com Yashvin e quero ficar até ele terminar. Por que ele está perdendo? Ele continua perdendo e eu sou o único amigo que pode contê-lo. Bem, o que você acha das pirâmides? Lievin, você toca? Capital? Disse Stepan Arkadyevich. Prepare a mesa, disse ele ao marcador. Está pronto há muito tempo, respondeu o marcador, que já havia colocado as bolas em um triângulo e estava batendo na vermelha para se divertir. Bem, vamos começar então. Depois do jogo, Vronsky e Liev sentaram-se à mesa de Gagin e, por sugestão de Stepan Arkadyevich, Liev participou do jogo. Vronsky sentou à mesa, cercado por amigos que se aproximavam incessantemente. De vez em quando, ia ao infernal para ficar de olho em Ashvin. Liev desfrutava de uma deliciosa sensação de repouso após a fadiga mental da manhã. Estava feliz por toda a hostilidade com Vronsky ter acabado, e a sensação de paz, decoro e conforto nunca o abandonava. Quando o jogo terminou, Stepan Arkadyevich pegou o braço de Liev. Bem, então vamos para a casa da Ana? Imediatamente, hein? Ela está em casa. Prometi a ela há muito tempo que te levaria. Onde você pretendia passar a noite? Ah, nenhum lugar em especial. Prometi às viagens que iria para a Sociedade de Agricultura. Vamos, sem dúvida, disse Liev. Muito bem, venha. Descubra se minha carruagem chegou, disse Stepan Arkadyevich ao garçom. Liev foi até a mesa, pegou os 40 rublos que havia perdido, pagou sua conta, cujo valor foi misteriosamente determinado pelo pequeno e velho garçom que estava no balcão, e, balançando os braços, ele caminhou por todos os cômodos até a saída. Capítulo 9. A carruagem de Oblonsky! Gritou o porteiro com voz grave e raivosa. A carruagem se aproximou e ambos entraram. Foi apenas nos primeiros instantes, enquanto a carruagem saía dos portões do clube, que Liev ainda se sentiu sob a influência da atmosfera de repouso, conforto e impecável boa forma do clube. Mas, assim que a carruagem saiu para a rua, e ele a sentiu sacudir na estrada irregular, ouviu o grito furioso de um condutor de trenó vindo em sua direção, viu na luz incerta a cortina vermelha de uma taverna e as lojas, e essa impressão se dissipou, e ele começou a refletir sobre suas ações e a se perguntar se estava fazendo a coisa certa em ir ver Ana. O que que te diria? Mas Stepan Arkadyevich não lhe deu tempo para reflexão, e como se adivinhassem suas dúvidas, as dissipou. Como estou feliz, disse ele, que você a conheça. Você sabe que Dolly deseja isso há muito tempo, e Lvov já foi vê-la. E vai com frequência. Embora ela seja minha irmã, continuou Stepan Arkadyevich, não hesito em dizer que ela é uma mulher extraordinária, mas você verá por si mesmo. A situação dela é muito dolorosa, especialmente agora. Ora, como assim, especialmente agora? É que estamos negociando o divórcio com o marido dela. E ele concordou, mas há dificuldades com o filho. E o assunto, que deveria ter sido resolvido há muito tempo, já se arrasta há 3 meses. Assim que o divórcio terminar, ela se casará com Vronsky. Como são estúpidas essas cerimônias antigas, em que ninguém acredita e que só impedem as pessoas de se sentirem confortáveis, interveio Stepan Arkadyevich. Pois bem, então a situação deles era tão regular quanto a minha, quanto a sua. Qual é a dificuldade? Disse Liev. Ah, que história longa e tediosa. Toda essa situação está tão anômala conosco, mas a questão é que ela está há 3 meses em Moscou, onde todos a conhecem, esperando o divórcio. Ela não sai para lugar nenhum, não vê nenhuma mulher além de Dolly, porque, entenda, ela não se importa que as pessoas venham lhe fazer um favor. Aquela tola da princesa Bárbara, até ela a abandonou, considerando isso uma violação do decoro. Bem, veja, em tal situação, qualquer outra mulher não teria encontrado recursos em si mesma. Mas você verá como ela organizou sua vida, como ela é calma, como é digna. À esquerda, na lua crescente em frente à igreja, gritou Stepan Arkadyevich, debruçando-se para fora da janela. Ufa, como está quente, disse ele, apesar dos 12 graus de geada, abrindo ainda mais o sobretudo aberto. Mas ela tem uma filha, sem dúvida ela está ocupada cuidando dela, não? Disse Liev. Acredito que você imagina toda mulher simplesmente como uma fêmea. Uma chocadeira, disse Stepan Arkadyevich. Se ela está ocupada, deve ser com os filhos. Não, ela a cria muito bem, eu acho, mas ninguém ouve falar dela. Ela está ocupada, em primeiro lugar, com o que escreve. Vejo que você está sorrindo ironicamente, mas está enganado. Ela está escrevendo um livro infantil e não fala sobre isso com ninguém. Mas leu para mim e eu dei o manuscrito para Gorkiev. Você conhece o editor? E ele também é autor, imagino. Ele entende dessas coisas e diz que é uma obra notável. Mas você está imaginando que ela é uma autora? Nem um pouco. Ela é uma mulher com um coração, antes de tudo. Mas você verá por si. Agora ela tem uma filhinha inglesa com ela e uma família inteira para cuidar. Há algo de caráter filantrópico? Ora, você vai encarar tudo da pior maneira possível. Não é por filantropia, é pelo coração. Eles, isto é, Vronsky, tinha um treinador, um inglês, de primeira linha na sua área, mas um bêbado. Ele se entregou completamente à bebida. Tinha um delirium tremens e a família foi lançada ao mundo. Ela os viu, os ajudou, se interessou cada vez mais por eles e agora a família inteira está nas mãos dela. Mas não por patrocínio, sabe? Ajudando com dinheiro. Ela mesma está preparando os meninos em russo para o ensino médio e levou a menininha para morar com ela. Mas você vai ver com seus próprios olhos. A carruagem entrou no pátio. E Stepan Arkadyevich tocou alto na entrada onde os trenós estavam estacionados. E sem perguntar ao criado que abriu a porta se a dama estava em casa, Stepan Arkadyevich entrou no vestíbulo. Lievin o seguiu. Cada vez mais indeciso se estava agindo certo ou errado. Olhando-se no espelho, Lievin notou que estava com o rosto vermelho, mas tinha certeza de que não estava bêbado, e seguiu Stepan Arkadyevich escada acima. No topo, Stepan Arkadyevich perguntou ao lacaio, que se curvou diante dele como a um amigo íntimo, que estava com Anna Arkadyevna, e recebeu como resposta que era o Sr. Vorkuev. Onde eles estão? No estudo. Passando pela sala de jantar, um cômodo não muito grande, com paredes escuras e apaineladas, Stepan Arkadyevich e Lievin caminharam sobre o tapete macio até o escritório na penumbra, iluminado por uma única luminária com grande abajur escuro. Outra luminária com um refletor estava pendurada na parede, iluminando um grande retrato de corpo inteiro de uma mulher para o qual Lievin não conseguia deixar de olhar. Era o retrato de Anna, pintado na Itália por Mikhailov. Enquanto Stepan Arkadyevich se dirigia para trás da grade e a voz do homem que estivera falando se calou, Lievin olhou para o retrato, que se destacava da moldura sob a luz brilhante que o iluminava, e ele não conseguia se desvencilhar dele. Ele se esqueceu completamente de onde estava e, mesmo sem ouvir o que era dito, não conseguia tirar os olhos do maravilhoso retrato. Não era um quadro, mas uma mulher viva e encantadora, com cabelos negros e cacheados, braços e ombros nus, com um sorriso pensativo nos lábios, coberto com penugem macia. Triunfante e suavemente, ela o encarou com os olhos que o deixaram perplexo. Ela não estava viva apenas porque era mais bonita do que uma mulher viva pode ser. Uau, estou encantado! De repente, ouviu perto de si uma voz, dirigindo-se inequivocamente a ele, a voz da mesma mulher que ele admirara no retrato. Anna viera de trás da grade para encontrá-lo. Lievin viu na penumbra do estúdio a própria mulher do retrato, num vestido azul escuro. Não na mesma posição nem com a mesma expressão, mas com a mesma perfeição de beleza que o artista havia captado no retrato. Ela era menos deslumbrante na realidade, mas, por outro lado, havia algo de frescor e sedução na mulher viva que não estava no retrato. Capítulo 10. Ela se levantou para encontrá-lo sem esconder seu prazer em vê-lo. E na tranquila facilidade com que estendeu sua pequena mão vigorosa, apresentou-o a Vorkuev e indicou uma linda garotinha ruiva que estava sentada no trabalho, chamando-a de sua aluna. Lievin reconheceu e gostou dos modos de uma mulher do grande mundo, sempre segura de si e natural. Estou encantada, encantada, repetiu ela, e em seus lábios essas palavras simples adquiriram um significado especial para os ouvidos de Lievin. Eu a conheço e gosto de você há muito tempo, tanto pela sua amizade com Estiva quanto por sua esposa. Eu a conheci por muito pouco tempo, mas ela me deixou a impressão de uma flor requintada, simplesmente uma flor, e pensar que ela logo será mãe. Ela falava com facilidade e sem pressa, olhando de vez em quando de Lievin para o irmão, e Lievin sentiu que a impressão que estava causando era boa, e se sentiu imediatamente em casa, simples e feliz com ela, como se a conhecesse desde a infância. Ivan Petrovich e eu nos instalamos no escritório de Alexei, disse ela em resposta à pergunta de Stepan Arkadievich se ele poderia fumar. Só para poder fumar. E olhando para Lievin, em vez de perguntar se ele poderia fumar, ela puxou para perto uma caixa de charutos de casco de tartaruga e pegou um cigarro. Como você está se sentindo hoje? Perguntou seu irmão. Ah, nada. Estou nervoso, como sempre. Sim. Não é extraordinariamente bom? Disse Stepan Arkadievich, notando que Lievin estava examinando a imagem. Nunca vi um retrato melhor. E extraordinariamente parecido, não é? Disse Vorkuev. Lievin olhou do retrato para o original. Um brilho peculiar iluminou o rosto de Anna quando ela sentiu o olhar dele sobre si. Lievin corou e, para disfarçar sua confusão, teria perguntado se ela tinha visto Daria Alexandrovna ultimamente. Mas, naquele momento, Anna falou. Estávamos conversando, Ivan Petrovich e eu, sobre os últimos quadros de Vatchenkov. Você os viu? Sim, eu os vi, respondeu Lievin. Mas, peço desculpas, eu o interrompi. Você estava dizendo? Lievin perguntou se ela tinha visto Dolly ultimamente. Ela esteve aqui ontem. Ficou muito indignada com o pessoal do ensino médio por causa do Grisha. O professor de latim, ao que parece, foi injusto com ele. Sim, eu vi as fotos dele. Não gostei muito delas. Lievin voltou ao assunto que havia começado. Lievin agora não falava mais com aquela atitude puramente profissional sobre o assunto que vinha discutindo a manhã toda. Cada palavra em sua conversa com ela tinha um significado especial, e conversar com ela era agradável. Ainda mais agradável era ouvi-la. Anna falava não apenas de forma natural e inteligente, mas também de forma inteligente e descuidada, não dando valor às suas próprias ideias e dando grande peso às ideias da pessoa com quem estava falando. A conversa girou em torno do novo movimento artístico, das novas ilustrações da Bíblia feitas por um artista francês. Vorkuev criticou o artista por seu realismo levado ao extremo da grosseria. Lievin disse que os franceses levaram o convencionalismo mais longe do que ninguém e que, consequentemente, veem um grande mérito no retorno ao realismo. No fato de não mentir, eles veem poesia. Nunca nada inteligente dito por Lievin lhe dera tanto prazer quanto esta observação. O rosto de Anna se iluminou imediatamente, pois ela apreciara a ideia. Ela riu. Eu rio, disse ela. Como se ri quando se vê um retrato muito fiel? O que você disse se encaixa tão perfeitamente na arte francesa atual, na pintura e na literatura também, de fato. Zola, Daudet, mas talvez seja sempre assim que os homens formam suas concepções a partir de tipos fictícios e convencionais. E então, todas as combinações feitas se cansam das figuras fictícias e começam a inventar figuras mais naturais e verdadeiras. Isso é perfeitamente verdade, disse Vorkuev. Então você esteve no clube? Ela disse ao irmão. Sim, sim, é uma mulher, pensou Lievin, esquecendo-se de si mesmo e fitando com persistência o rosto adorável e móvel dela, que, naquele momento, se transformara completamente. Lievin não ouviu o que ela dizia enquanto se inclinava para o irmão, mas ficou impressionado com a mudança de expressão dela. Seu rosto, tão belo, um momento antes, em repouso, e de repente, assumiu uma expressão de estranha curiosidade, raiva e orgulho. Mas isso durou apenas um instante. Ela abaixou as pálpebras, como se estivesse se lembrando de algo. Ah, bem, mas isso não interessa a ninguém, ela disse e se virou para a garota inglesa. Por favor, peça o chá na sala de estar, ela disse em inglês. A menina se levantou e saiu. Bem, e como ela foi no exame? Perguntou Stepan Arkadievich. Esplêndido! Ela é uma criança muito talentosa e um doce de caráter. Isso vai acabar fazendo com que você a ame mais do que a si mesmo. Aí fala um homem. No amor não há mais nem menos. Eu amo minha filha com um amor e ela com outro. Eu estava dizendo a Anna Arkadievna, disse Vorkuev, que se ela dedicasse um centésimo da energia que dedica a essa garota inglesa à questão pública da educação das crianças russas, ela estaria fazendo um trabalho grande e útil. Sim, mas não consigo evitar. Não consegui. O conde Alexei Kirillovich me incentivou muito. Ao pronunciar as palavras conde Alexei Kirillovich, lançou um olhar timidamente suplicante para Lievin, e ele, inconscientemente, respondeu com um olhar respeitoso e tranquilizador. Ele me incentivou a frequentar a escola na aldeia. Visitei-a várias vezes. As crianças eram muito simpáticas, mas eu não conseguia me sentir atraída pelo trabalho. Você fala de energia? A energia se baseia no amor, e venha como vier, não há como forçá-la. Eu me apeguei a essa criança. Eu mesma não saberia dizer porquê. E ela olhou novamente para Lievin, e seu sorriso e seu olhar, tudo lhe dizia que era somente a ele que ela dirigia suas palavras, valorizando sua boa opinião e, ao mesmo tempo, certa de antemão de que se entendiam. Eu entendo perfeitamente, respondeu Lievin. É impossível entregar-se de corpo e alma a uma escola ou a instituições desse tipo em geral. E acredito que é justamente por isso que instituições filantrópicas sempre dão resultados tão ruins. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois sorriu. Sim, sim, ela concordou. Eu nunca poderia... Eu não teria coragem de amar um asilo inteiro de garotinhas horríveis. Ela não me fará jamais renascer. Há tantas mulheres que ganharam uma posição social dessa maneira. E agora, mais do que nunca, disse ela, com uma expressão triste e confiante, aparentemente se dirigindo ao irmão, mas inequivocamente dirigindo suas palavras apenas a Lievin. Agora que tenho tanta necessidade de alguma ocupação, não posso. E de repente, franzindo a testa, Lievin viu que ela estava franzindo a testa para si mesma por falar sobre si mesma. Ela mudou de assunto. Eu sei sobre você, disse ela a Lievin, que você não é um cidadão com um espírito público, e eu o defendi com o melhor da minha capacidade. Ora, como você me defendeu? Ah, de acordo com os ataques que lhe foram feitos. Mas você não quer um chá? Ela se levantou e pegou um livro encadernado em marroquim. Dê-me, Anna Arkadievna, disse Vorkuev, apontando para o livro. Vale a pena pegar. Ah, não, é tudo tão vago. Eu contei a ele sobre isso, disse Stepan Arkadievich à irmã, acenando para Lievin. Você não deveria? Minha escrita lembra um pouco aquelas cestinhas e esculturas que Elisa Mertsalova costumava me vender nas prisões. Ela era a diretora do departamento prisional daquela sociedade. Ela se virou para Lievin. E eram milagres de paciência, obra daqueles pobres coitados. E Lievin viu uma nova característica nesta mulher, que o atraía tão extraordinariamente. Além de inteligência, graça e beleza, ela possuía a verdade. Não desejava esconder dele toda a amargura de sua posição. Ao dizer isso, suspirou, e seu rosto, de repente assumindo uma expressão dura, parecia como se tivesse se transformado em pedra. Com aquela expressão no rosto, Ela estava mais bela do que nunca, mas a expressão era nova. Era completamente diferente daquela expressão, radiante de felicidade e de felicidade criadora que havia sido capturada pelo pintor em seu retrato. Lievin olhou mais de uma vez para o retrato e para sua figura, enquanto, tomando o braço de seu irmão, ela caminhava com ele até as portas altas e ele sentia por ela uma ternura e uma pena que o deixavam surpreso. Ela pediu a Lievin e Vorkuev que fossem para a sala de estar, enquanto ela ficou para trocar algumas palavras com o irmão. Sobre o divórcio dela, sobre Vronsky e o que ele está fazendo no clube, sobre mim? Perguntou-se Lievin. E ele estava tão profundamente interessado na pergunta sobre o que ela estava dizendo a Stepan Arkadievich que mal ouviu o que Vorkuev lhe contava sobre as qualidades da história infantil que Anna Arkadievna havia escrito. Durante o chá, a mesma conversa agradável, repleta de assuntos interessantes, continuou. Não houve um único instante em que se buscassem um assunto para conversar. Pelo contrário, sentia-se que mal se tinha tempo para dizer o que se tinha a dizer e, avidamente, se retinha para ouvir o que os outros diziam. E tudo o que foi dito, não apenas por ela, mas também por Vorkuev e Stepan Arkadievich, tudo ao que parecia a Lievin ganhava um significado peculiar devido à sua apreciação e crítica. Enquanto acompanhava essa conversa interessante, Lievin a admirava o tempo todo. Sua beleza, sua inteligência, sua cultura e, ao mesmo tempo, sua fraqueza e genuína profundidade de sentimentos. Ele ouvia e falava, e o tempo todo pensava em sua vida interior, tentando adivinhar seus sentimentos. E, embora a tivesse julgado tão severamente até então, agora, por alguma estranha cadeia de raciocínio, ele a justificava e também sentia pena dela. E temia que Vronsky não a compreendesse completamente. Às 11 horas, quando Stepan Arkadievich se levantou para ir embora, Vorkuev já havia saído antes. Lievin teve a impressão de que ele tinha acabado de chegar. Lievin também se levantou, pesaroso. Adeus, disse ela, segurando a mão dele e olhando-o com um olhar vitorioso. Estou muito feliz que o gelo se tenha quebrado. Ela largou a mão dele e semicerrou os olhos. Diga à sua esposa que a amo como antes e que, se ela não puder me perdoar por minha situação, então meu desejo para ela é que nunca me perdoe. Para perdoá-la, é preciso passar pelo que eu passei e que Deus a poupe disso. Certamente sim, eu contarei a ela, Lievin disse, corando. Capítulo 11. Que mulher maravilhosa, doce e infeliz! Ele pensava enquanto saía para o ar gelado com Stepan Arkadievich. Bem, eu não lhe disse, disse Stepan Arkadievich, vendo que Lievin havia sido completamente conquistado. Sim, disse Lievin, sonhador. Uma mulher extraordinária. Não é a sua inteligência, mas ela tem uma profundidade de sentimentos tão maravilhosos. Sinto muito por ela. Agora, se Deus quiser, tudo se resolverá em breve. Ora, ora, não sejam tão duros com as pessoas no futuro, disse Stepan Arkadievich, abrindo a porta da carruagem. Adeus, não seguimos o mesmo caminho. Ainda pensando em Anna, em tudo, até mesmo na frase mais simples da conversa com ela, e relembrando as mínimas mudanças em sua expressão, entrando cada vez mais em sua posição e sentindo simpatia por ela, Lievin chegou em casa. Em casa, Kosma disse a Lievin que Katerina Alexandrovna estava bem e que suas irmãs tinham partido há pouco tempo, e entregou-lhe duas cartas. Lievin leu-as imediatamente no vestíbulo, para não as esquecer mais tarde. Uma era de Sokolov, seu oficial de justiça. Sokolov escreveu que o trigo não podia ser vendido, que valia apenas 5 rublos e meio e que não se podia obter mais do que isso. A outra carta era de sua irmã. Ela o repreendeu por seus negócios ainda estarem certos. Bem, teremos que vender então por 5 rublos e meio se não conseguirmos mais. Lievin decidiu a primeira pergunta, que antes sempre parecera tão importante, com extraordinária facilidade na hora. É extraordinário como todo o tempo é tomado aqui, pensou, considerando a segunda carta. Sentia-se culpado por não ter feito o que a irmã lhe pedira. Hoje, mais uma vez, não fui ao tribunal, mas hoje certamente não tive tempo. E decidindo que não deixaria de fazê-lo no dia seguinte, aproximou-se da esposa. Ao entrar, Lievin repassou mentalmente o dia que havia passado. Todos os acontecimentos do dia eram conversas. Conversas que ele ouvira e das quais participara. Todas as conversas eram sobre assuntos que, se estivesse sozinho em casa, jamais teria abordado, mas ali eram muito interessantes. E todas essas conversas eram bastante corretas, apenas em dois pontos havia algo errado. Uma era o que ele havia dito sobre a carpa, a outra era algo não bem parecido na terna simpatia que ele sentia por Ana. Lievin encontrou a esposa desanimada e sem graça. O jantar das três irmãs tinha corrido muito bem, mas elas esperaram e esperaram por ele. Todas se sentiram sem graça e as irmãs partiram e ela ficou sozinha. Bem, e o que você andou fazendo? Perguntou ela, olhando-o diretamente nos olhos, que brilhavam com um brilho um tanto suspeito. Mas, para não impedi-lo de lhe contar tudo, disfarçou o olhar atento que o observava e, com um sorriso de aprovação, ouviu contar como havia passado a noite. Bem, estou muito feliz por ter conhecido Vronsky. Me senti bastante à vontade e natural com ele. Entenda, tentarei não vê-lo, mas estou feliz que este constrangimento tenha acabado. Disse ele, e lembrando-se de que, para tentar não vê-lo, fora imediatamente visitar Ana, Corou. Conversamos sobre os camponeses bebendo. Não sei quem bebe mais, o campesinato ou a nossa própria classe. Os camponeses bebem nos feriados, mas... Mas Kitty não demonstrou o menor interesse em discutir os hábitos de bebida dos camponeses. Ela viu que ele corou e quis saber o porquê. Bem, e então, para onde você foi? Stiva insistiu muito para que eu fosse ver Ana Arkadievna. E ao dizer isso, Lievin corou ainda mais, e suas dúvidas sobre se fizera bem em ir ver Ana se dissiparam de uma vez por todas. Ele sabia agora que não deveria ter feito aquilo. Os olhos de Kitty se abriram de forma curiosa e brilharam ao ouvir o nome de Ana, mas, controlando-se com esforço, ela escondeu sua emoção e o enganou. Oh, foi tudo o que ela disse. Tenho certeza de que você não ficará brava comigo, com a minha ida. Steven me implorou e Dolly desejou isso, continuou Lievin. Oh, não, ela disse, mas ele viu em seus olhos uma restrição que não lhe era um bom presságio. Ela é uma mulher muito doce, muito, muito infeliz e boa, disse ele, contando a ela sobre Ana, suas ocupações e o que ela havia lhe dito para dizer a ela. Sim, claro, ela é muito digna de pena, disse Kitty quando ele terminou. De quem era a sua carta? Ele contou a ela e, acreditando em seu tom calmo, foi trocar de casaco. Ao retornar, encontrou Kitty na mesma poltrona. Quando se aproximou, ela olhou para ele e começou a soluçar. Ora, o que foi? O que aconteceu? Ele perguntou, sabendo de antemão o que era. Você está apaixonado por aquela mulher odiosa. Ela o enfeitiçou. Eu vi nos seus olhos. Sim, sim. A que tudo isso pode levar? Você estava bebendo no clube, bebendo e jogando, e então foi, para ela, de todas as pessoas. Não precisamos ir embora. Eu irei embora amanhã. Levou um bom tempo até que Lievin conseguisse acalmar a esposa. Por fim, conseguiu acalmá-la, confessando que um sentimento de pena, somado ao vinho que bebeu, foi demais para ele, que sucumbiu à influência astuta de Ana e que a evitaria. Uma coisa que confessou com mais sinceridade foi que, vivendo tanto tempo em Moscou, uma vida de nada além de conversa, comida e bebida, estava degenerando. Conversaram até as 3 da manhã. Somente às 3 da tarde se reconciliaram o suficiente para conseguirem dormir. Capítulo 12. Depois de se despedir dos convidados, Ana não se sentou, mas começou a andar de um lado para o outro da sala. Inconscientemente, ela havia se esforçado ao máximo durante toda a noite para despertar em Evan um sentimento de amor, como ultimamente vinha fazendo com todos os jovens, e sabia que havia alcançado seu objetivo. Tanto quanto possível em uma noite, com um homem casado e consciencioso. Ela gostava muito dele e, apesar da diferença marcante, do ponto de vista masculino, entre Von Vronsky e Lieven, como mulher, ela via algo em comum entre eles, o que tornara Kitty capaz de amar a ambos. No entanto, assim que ele saiu da sala, ela parou de pensar nele. Um pensamento, e somente um, a perseguia em diferentes formas e se recusava a ser afastado. Se eu tenho tanto efeito sobre os outros, sobre este homem que ama sua casa e sua esposa, por que ele é tão frio comigo? Não exatamente frio, ele me ama, eu sei disso. Mas algo novo está nos separando agora? Por que ele não esteve aqui a noite toda? Ele disse a Estiva para dizer que não podia deixar Yashvin e que precisava cuidar de sua peça. Yashvin é uma criança? Mas supondo que seja verdade, ele nunca mente. Mas há algo mais nisso se for verdade? Ele está feliz com a oportunidade de me mostrar que tem outros deveres. Eu sei disso, me submeto a isso. Mas por que provar isso para mim? Ele quer me mostrar que seu amor não deve interferir em sua liberdade? Mas eu não preciso de provas, eu preciso de amor. Ele deveria entender toda a amargura desta vida para mim aqui em Moscou? É esta a vida? Eu não estou vivendo, mas esperando por um evento que é continuamente adiado e adiado? Nenhuma resposta novamente. E Estiva diz que não pode ir para Alexei Alexandrovich. E eu não posso escrever de novo, não posso fazer nada, não posso começar nada, não posso alterar nada. Eu me contenho, espero, inventando diversões para mim. A família inglesa, escrever, ler. Mas tudo não passa de uma farsa. É tudo a mesma coisa que morfina. Ele deveria ter pena de mim, disse ela, sentindo lágrimas de autopiedade brotando em seus olhos. Ela ouviu o toque abrupto de Vronsky e secou as lágrimas, às pressas. Não apenas secou as lágrimas, mas sentou-se perto de uma lâmpada e abriu um livro, fingindo compostura. Queria mostrar-lhe que estava descontente por ele não ter voltado para casa como prometeu. Descontente apenas, e de forma alguma queria que ele visse sua aflição e muito menos sua autopiedade. Ela podia sentir pena de si mesma, mas ele não devia sentir pena dela. Ela não queria conflitos. O culpava por querer briga, mas, inconscientemente, se colocava em uma atitude de antagonismo. Bem, você ficou entediada? Disse ele, entusiasmado e bem-humorado, aproximando-se dela. Que paixão terrível é essa? Jogar? Não, eu não fiquei entediada. Aprendi há muito tempo a não ficar assim. Estiva e Lieven estiveram aqui. Sim, eles queriam vir te ver. E aí, o que achou de Lieven? Perguntou ele, sentando-se ao lado dela. Muito. Eles sumiram há pouco tempo. O que Ashvin estava fazendo? Ele estava ganhando. 17 mil. Eu o tirei da jogada. Ele tinha começado de verdade, mas voltou atrás e agora está perdendo. Então por que você ficou? Perguntou ela, erguendo os olhos de repente para ele. A expressão em seu rosto era fria e indelicada. Você disse a Estiva que ficaria para resgatar Yashvin e o deixou lá? A mesma expressão de fria prontidão para o conflito também apareceu em seu rosto. Em primeiro lugar, eu não pedi a ele que lhe desse nenhum recado. E em segundo lugar, eu nunca minto. Mas qual é o ponto principal? Eu queria ficar e fiquei, disse ele, franzindo a testa. Ana, para que serve isso? Por que você vai? Disse ele, após um momento de silêncio, curvando-se em sua direção e abrindo a mão, esperando que ela colocasse a sua nela. Ela ficou feliz com esse apelo à ternura, mas uma estranha força maligna não a deixava se entregar aos seus sentimentos, como se as regras da guerra não permitissem que ela se rendesse. Claro que você queria ficar e ficou. Você faz tudo o que quer. Mas por que me diz isso? Com que objetivo? Ela disse, cada vez mais animada. Alguém contesta os seus direitos? Mas você quer estar certo e sempre quer ter razão? Ele fechou a mão, virou-se e seu rosto ficou com uma expressão ainda mais obstinada. Para você, uma questão de obstinação, disse ela, observando-o atentamente e, de repente, encontrando a palavra certa para aquela expressão que a irritava. Simplesmente obstinação. Para você, é uma questão de se manter no controle sobre mim, enquanto para mim... Novamente, ela sentiu pena de si mesma e quase caiu no choro. Se você soubesse como é para mim, quando me sinto como agora, que você é hostil... Sim, hostil a mim. Se você soubesse o que isso significa para mim, se você soubesse como me sinto à beira da calamidade neste instante, como tenho medo de mim mesma... E ela se virou, escondendo os soluços. Ora, mas do que você está falando? Disse ele, horrorizado com a expressão de desespero dela, e curvando-se novamente sobre ela, pegou sua mão e a beijou. Para que serve? Procuro diversão fora de casa? Não evito a companhia de mulheres? Bem, sim. Mas se fosse só isso, disse ela. Venha, diga-me, o que devo fazer para lhe dar paz de espírito? Estou pronto para fazer qualquer coisa para fazê-la feliz, disse ele, tocado pela expressão de desespero dela. O que eu não faria para salvá-la de qualquer tipo de sofrimento como agora, Ana? Disse ele. Não, não, nada, não é nada, disse ela. Eu mesma não sei se é a vida solitária, se são os meus nervos. Vamos, não vamos falar disso. E a corrida? Você não me contou, perguntou ela, tentando esconder seu triunfo pela vitória, que de qualquer forma foi sua. Ele pediu o jantar e começou a lhe contar sobre as corridas, mas em seu tom, em seus olhos, que se tornavam cada vez mais frios, ela viu que ele não a perdoava pela vitória. E o sentimento de obstinação com o qual ela vinha lutando havia se afirmado novamente nele. Ele estava mais frio com ela do que antes, como se estivesse arrependido de sua rendição. E ela, lembrando-se das palavras que lhe deram a vitória, como me sinto à beira da calamidade, como tenho medo de mim mesma, viu que essa arma era perigosa e que não poderia ser usada uma segunda vez. E ela sentiu que, além do amor que os unia, havia crescido entre eles algum espírito maligno de discórdia. E ela não conseguia exorcizar do coração dele, e muito menos do seu próprio. Capítulo 13. Não há condições às quais um homem não possa se acostumar, especialmente se vir que todos ao seu redor vivem da mesma maneira. Levin não poderia acreditar, 3 meses antes, que conseguiria dormir tranquilamente na condição em que se encontrava naquele dia. Que, levando uma vida sem rumo e irracional, vivendo além de suas posses, depois de beber em excesso, ele não conseguia chamar o que acontecia no clube de outra forma. Estabelecendo relações de amizade inapropriadas com um homem por quem sua esposa havia se apaixonado, e uma visita ainda mais inapropriada a uma mulher que só poderia ser chamada de mulher perdida, depois de ficar fascinado por aquela mulher e causar angústia à sua esposa. Ele ainda conseguia dormir tranquilamente. Mas, sob a influência do cansaço, de uma noite sem dormir e do vinho que havia bebido, seu sono foi profundo e tranquilo. Às 5 horas, o rangido de uma porta se abrindo o acordou. Ele pulou da cama e olhou ao redor. Kit não estava na cama ao seu lado, mas havia uma luz se movendo atrás do biombo, e ele ouviu seus passos. — O que foi? O que foi? — perguntou ele, meio adormecido. — Kit, o que foi? — Nada — disse ela, vindo de trás do biombo com uma vela na mão. — Eu apenas me senti mal — disse ela, com um sorriso particularmente doce e significativo. — O quê? Já começou? — disse ele, aterrorizado. — Deveríamos enviar — e apressadamente estendeu a mão para pegar suas roupas. Não, não, disse ela, sorrindo e segurando a mão dele. Com certeza não é nada. Eu estava um pouco indisposta. Só um pouco. Já passou. Indo para a cama, ela apagou a vela, deitou-se e ficou imóvel. Embora ele achasse sua imobilidade suspeita, como se ela estivesse prendendo a respiração, e ainda mais suspeita a expressão de peculiar ternura e excitação com que, ao sair de trás do biombo, disse nada, ele estava tão sonolento que adormeceu imediatamente. Só mais tarde se lembrou da imobilidade de sua respiração e compreendeu tudo o que devia estar se passando em seu doce e precioso coração enquanto ela estava deitada ao lado dele, imóvel, na expectativa do maior acontecimento na vida de uma mulher. Às 7 horas, ele foi acordado pelo toque da mão dela em seu ombro e por um sussurro suave. Ela parecia lutar entre o arrependimento por tê-lo acordado e o desejo de falar com ele. Kostya, não se assuste. Está tudo bem. Mas, imagino... Devemos chamar Lizaveta Petrovna. A vela foi acesa novamente. Ela estava sentada na cama, segurando um tricô, com o qual estivera ocupada nos últimos dias. Por favor, não tenha medo. Está tudo bem. Eu não estou nem um pouco assustada, disse ela, vendo o rosto assustado dele e pressionou a mão dele contra o peito e depois contra os lábios. Ele se levantou apressadamente, mal acordado, e manteve os olhos fixos nela, enquanto vestiu o roupão, então parou, ainda olhando para ela. Precisava ir, mas não conseguia desviar o olhar dela. Achava que amava seu rosto, conhecia sua expressão, seus olhos, mas nunca os vira daquele jeito. Quão odioso e horrível ele parecia a si mesmo, pensando na angústia que ele causara ontem. Seu rosto corado, orlado de cabelos macios e cacheados sob a touca de dormir, irradiava alegria e coragem. Embora houvesse tão pouco de complexo ou artificial no caráter de Kitty em geral, Lievin ficou impressionado com o que se revelava agora, quando de repente todos os disfarces foram descartados e o próprio âmago de sua alma brilhou em seus olhos. E nessa simplicidade e nudez de sua alma, ela, a própria mulher que ele amava, estava mais manifesta do que nunca. Ela o olhou sorrindo, mas de repente suas sobrancelhas se contraíram. Ela ergueu a cabeça e, indo rapidamente até ele, agarrou sua mão e se apertou contra ele, soprando seu hálito quente sobre ele. Ela estava com dor e, por assim dizer, reclamando de seu sofrimento. E, no primeiro minuto, por hábito, pareceu-lhe que ele era o culpado. Mas em seus olhos havia uma ternura que lhe dizia que ela estava longe de repreendê-lo, que o amava por seus sofrimentos. Ora, se não sou eu, então quem é o culpado? Pensou ele inconscientemente, procurando alguém responsável por esse sofrimento para puni-lo. Mas não havia ninguém responsável. Ela sofria, reclamava e triunfava em seus sofrimentos e se alegrava com eles e os amava. Ele via que algo sublime estava acontecendo em sua alma, mas o quê? Ele não conseguia entender. Estava além de sua compreensão. Mandei chamar mamãe. Vá depressa buscar Lizaveta Petrovna. Kostya! Não, nada. Acabou. Ela se afastou dele e tocou a campainha. Bem, vá agora. O Pasha está chegando. Eu estou bem. E Lievin viu com espanto que ela havia pegado o tricô que havia trazido durante a noite e começado a trabalhar nele novamente. Ao sair por uma porta, Lievin ouviu a criada entrar pela outra. Parou na porta e ouviu Kitty dando instruções precisas à criada e começando a ajudá-la a mover a cama. Vestiu-se e, enquanto preparavam seus cavalos, como ainda não se via um trenó alugado, correu novamente para o quarto. Não na ponta dos pés, ao que lhe pareceu, mas sobre asas. Duas criadas moviam cuidadosamente algo no quarto. Kitty estava andando por aí tricotando rapidamente e dando instruções. Ora, eu vou chamar o médico. Mandaram chamar Lizaveta Petrovna, mas eu também vou. Não precisam de mais nada? Sim, devo ir à casa de Dolly? Ela olhou para ele, obviamente não ouvindo o que ele estava dizendo. Sim, vá, disse ela rapidamente, franzindo a testa e acenando para ele. Ele tinha acabado de entrar na sala de estar, quando, de repente, um gemido lamentoso soou do quarto, abafado instantaneamente. Ele ficou parado e, por um longo tempo, não conseguiu entender. Sim, é ela, disse ele para si mesmo e, agarrando a cabeça, correu escada abaixo. Senhor, tem piedade de nós! Perdoai-nos! Socorrei-nos! Repetiu as palavras que, por algum motivo, lhe vieram de repente aos lábios. E ele, um descrente, repetiu essas palavras não apenas com os lábios. Naquele instante, soube que todas as suas dúvidas, até mesmo a impossibilidade de crer com a razão, da qual tinha consciência em si mesmo, não o impediam em nada de se voltar para Deus. Tudo isso agora flutuava de sua alma como pó. A quem recorrer senão àquele em cujas mãos se sentia sua alma e seu amor? O cavalo ainda não estava pronto, mas, sentindo uma concentração peculiar de suas forças físicas e de seu intelecto no que tinha que fazer, ele partiu a pé, sem esperar pelo cavalo, e disse a Cosma para alcançá-lo. Na esquina, encontrou um cocheiro noturno dirigindo apressadamente. No pequeno trenó, envolta em uma capa de veludo, estava Elizaveta Petrovna com um lenço na cabeça. Graças a Deus, graças a Deus, disse ele radiante de alegria ao reconhecer seu rostinho louro, que exibia uma expressão peculiarmente séria, até mesmo severa. Pedindo ao cocheiro que não parasse, ele correu ao lado dela. Por 2 horas, então? Não mais? Ela perguntou. Você deveria avisar Piotr Dmitrievich, mas não apresse e compre ópio na farmácia. Então você acha que tudo pode correr bem? Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude, disse Lievin, vendo seu próprio cavalo saindo do portão. Saltando para o trenó, ao lado de Cosma, ordenou que ele fosse até o médico. Capítulo 14. O médico ainda não havia se levantado. E o lacaio disse que tinha ficado acordado até tarde e dado ordens para não ser acordado, mas que se levantaria em breve. O lacaio estava limpando as chaminés dos lampiões e parecia muito ocupado com elas. Essa concentração do lacaio em suas lamparinas e sua indiferença ao que se passava em Lievin o surpreenderam a princípio. Mas, imediatamente, ao refletir sobre a questão, percebeu que ninguém sabia ou era obrigado a saber de seus sentimentos e que era ainda mais necessário agir com calma, sensatez e determinação para transpor esse muro de indiferença e atingir seu objetivo. Não tenha pressa nem deixe nada escapar, disse Lievin para si mesmo, sentindo um fluxo cada vez maior de energia física e atenção a tudo que tinha pela frente para fazer. Após verificar que o médico não se levantaria, Lievin considerou vários planos e decidiu pelo seguinte, que Cosma deveria procurar outro médico, enquanto ele próprio deveria ir à farmácia buscar ópio, e se quando voltasse o médico ainda não tivesse começado a se levantar, ele o acordaria, dando uma gorjeta ao lacaio ou à força a todo custo. Na farmácia, o magro balconista lacrou um pacote de pós para um cocheiro, que o aguardava e recusou-lhe ópio com a mesma insensibilidade com que o lacaio do médico limpara as chaminés de sua lâmpada. Tentando não se irritar nem perder a paciência, Lievin mencionou os nomes do médico e da parteira e, explicando para que servia o ópio, tentou persuadi-lo. O assistente perguntou em alemão se ele deveria entregá-lo e, recebendo uma resposta afirmativa de trás da divisória, tirou um frasco e um funil. Despejou deliberadamente o ópio de um frasco maior em um menor, colou um rótulo e o lacrou, apesar do pedido de Lievin, para que não o fizesse. E estava prestes a embrulhá-lo também. Isso era mais do que Lievin podia suportar. Ele pegou o frasco firmemente de suas mãos e correu para as grandes portas de vidro. O médico nem se levantava, e o lacaio, ocupado agora em colocar as mantas, recusou-se a acordá-lo. Lievin, deliberadamente, tirou uma nota de 10 rublos e, tomando cuidado para falar devagar, embora não perdesse tempo com o assunto, entregou-lhe a nota e explicou que Piotr Dmitrievich, Que personagem grandioso e importante ele parecia agora a Lieven, esse Pyotr Dmitrievich, que antes era de tão pouca importância aos seus olhos, havia prometido vir a qualquer momento. Que ele certamente não ficaria bravo e que, portanto, precisava acordá-lo imediatamente. O lacaio concordou e subiu as escadas, levando Lieven para a sala de espera. Lieven ouvia através da porta o médico tossindo, se movimentando, lavando-se e dizendo alguma coisa. 3 minutos se passaram. Lieven teve a impressão de que mais de uma hora havia se passado. Ele não podia esperar mais. Pyotr Dmitrievich! Pyotr Dmitrievich! Disse ele com voz suplicante à porta aberta. Pelo amor de Deus, me perdoe! Veja-me como você está. Já faz mais de 2 horas. Em um minuto! Respondeu uma voz. E, para seu espanto, Lieven ouviu que o médico estava sorrindo enquanto ele falava. Por um instante. Em um minuto. Mais 2 minutos se passaram enquanto o médico calçava as botas e mais 2 minutos enquanto o médico vestia o casaco e penteava o cabelo. Pyotr Dmitrievich! Lieven recomeçou com voz lamentosa, no momento em que o médico entrou, vestido e pronto. Essa gente não tem consciência, pensou Lieven. Penteando o cabelo enquanto nós morremos. Bom dia, disse-lhe o médico, apertando-lhe a mão e, por assim dizer, provocando-o com sua compostura. Não há pressa. E agora? Tentando ser o mais preciso possível, Lieven começou a contar a ele todos os detalhes desnecessários sobre a condição de sua esposa, interrompendo seu relato repetidamente com súplicas para que o médico fosse até ele imediatamente. Ah, não precisa ter pressa. Você não entende, sabia? Tenho certeza de que não sou bem-vinda, mas prometi e se quiser eu vou. Mas não tem pressa. Por favor. Sente-se, não quer um café? Lieven olhou para ele com olhos que perguntavam se ele estava rindo dele. Mas o médico não tinha a mínima intenção de zombar. Eu sei, disse o médico sorrindo. Eu também sou um homem casado. E nesses momentos, nós, maridos, somos muito dignos de pena. Tem uma paciente cujo marido sempre se refugia nos estábulos nessas ocasiões. Mas o que você acha, Pyotr Dmitrievich? Acha que pode dar tudo certo? Tudo aponta para uma questão favorável. Então você virá imediatamente? Disse Lieven, olhando com raiva para o criado que estava trazendo o café. Vou em 1 hora. Ah, pelo amor de Deus! Bem... Deixe-me tomar meu café, de qualquer forma. O médico começou a tomar café. Ambos ficaram em silêncio. Mas os turcos estão mesmo apanhando. Você leu os telegramas de ontem? Perguntou o médico, mastigando o pãozinho. Não, eu não aguento isso, disse Lieven, pulando da cama. Então você estará conosco em 15 minutos. Em 30. Pela sua honra? Quando Lieven chegou em casa, chegou na mesma hora que a princesa e os dois subiram juntos até a porta do quarto. A princesa tinha lágrimas nos olhos e suas mãos tremiam. Ao ver Lieven, ela o abraçou e começou a chorar. E então, minha querida Elizaveta Petrovna? Ela perguntou, apertando a mão da parteira que saiu ao seu encontro com um rosto radiante e ansioso. Ela está indo bem, disse ela. Convença-a a se deitar, assim será mais fácil para ela. Desde o momento em que acordou e compreendeu o que estava acontecendo, Lieven preparou sua mente para suportar resolutamente o que estava por vir, sem considerar ou antecipar nada, para evitar perturbar sua esposa e, ao contrário, para acalmá-la e mantê-la corajosa. Sem se permitir sequer pensar no que viria, em como terminaria, a julgar por suas indagações sobre a duração habitual dessas provações, Lieven, em sua imaginação, preparou-se para suportar e controlar seus sentimentos por 5 horas, e pareceu-lhe que conseguiria. Mas, quando voltou do médico e viu novamente o sofrimento dela, passou a repetir cada vez com mais frequência. Senhor, tem misericórdia de nós e socorre-nos! Suspirou, ergueu a cabeça e começou a sentir medo de não conseguir suportar, de irromper em lágrimas ou fugir. Que agonia era para ele! E apenas 1 hora havia se passado. Mas, depois daquela hora, passou-se outra hora, 2 horas, 3. As 5 horas completas que ele havia estabelecido como o limite máximo de seus sofrimentos, e a situação ainda permanecia inalterada. E ele ainda a suportava porque não havia nada a ser feito a não ser suportá-la. A cada instante, sentia que havia atingido os limites máximos de sua resistência e que seu coração se partiria de compaixão e dor. Mas os minutos e as horas passavam, e ainda mais horas, e sua miséria e horror cresciam e eram cada vez mais intensas. Todas as condições comuns da vida, sem as quais não se pode conceber nada, haviam deixado de existir para Lieven. Perdeu a noção do tempo. Os minutos, aqueles minutos em que ela o chamava e ele segurava a mão úmida dela, que apertava a sua com extraordinária violência e depois a afastava, pareciam-lhe horas, e as horas pareciam-lhe minutos. Surpreendeu-se quando Elisaveta Petrovna lhe pediu que acendesse uma vela atrás de um biombo e descobriu que eram 5 horas da tarde. Se lhe tivessem dito que eram apenas 10 horas da manhã, não teria ficado mais surpreso. Onde estivera todo esse tempo? Sabia tão pouco quanto a hora de qualquer coisa. Viu o rosto inchado dela, ora perplexo e angustiado, ora sorrindo e tentando tranquilizá-lo. Viu também a velha princesa, corada e exausta, com os cachos grisalhos em desordem, forçando-se a engolir as lágrimas, mordendo os lábios. Ele viu também Dolly e o médico, fumando cigarros grossos, e Elisaveta Petrovna com um rosto firme, resoluto e reconfortante, e o velho príncipe andando de um lado para o outro, no corredor com a testa franzida. Mas por que eles entravam e saíam, onde estavam, ele não sabia. A princesa estava com o médico no quarto, depois no escritório, onde uma mesa posta para o jantar apareceu de repente. Então ela não estava lá, mas Dolly estava. Então Lieven se lembrou de que havia sido enviado para algum lugar. Uma vez, ele foi enviado para mover uma mesa em um sofá. Ele fez isso ansiosamente, pensando que tinha que ser feito por ela, e só mais tarde descobriu que era sua própria cama que ele estava preparando. Então ele foi enviado ao escritório para perguntar algo ao médico. O médico respondeu e depois disse algo sobre as irregularidades no conselho municipal. Então, ele foi enviado ao quarto para ajudar a velha princesa a mover a imagem sagrada em seu engaste de prata e ouro. E com a velha dama de companhia da princesa, ele subiu em uma prateleira para alcançá-la e quebrou a pequena lâmpada. E a velha criada tentou tranquilizá-lo sobre a lâmpada e sobre sua esposa. E ele carregou a imagem sagrada e a colocou na cabeça de Kitty, cuidadosamente ajeitando-a atrás do travesseiro. Mas onde, quando e por que tudo isso aconteceu, ele não sabia dizer. Ele não entendia por que a velha princesa pegou sua mão e, olhando com compaixão para ele, implorou que não se preocupasse e Dolly o convenceu a comer alguma coisa e o levou para fora do quarto. E até mesmo o médico olhou sério e com compaixão para ele e lhe ofereceu um pouco de alguma coisa. Tudo o que ele sabia e sentia era que o que estava acontecendo era o que acontecera quase um ano antes no hotel da cidadezinha do interior, no leito de morte do seu irmão Nikolai. Mas aquilo era tristeza. Aquilo era alegria. No entanto, aquela tristeza e aquela alegria estavam igualmente fora de todas as condições comuns da vida. Eram como brechas naquela vida comum, por onde se vislumbrava algo sublime. E na contemplação desse algo sublime, a alma se elevava às alturas inconcebíveis das quais antes não tinha concepção, enquanto a razão ficava para trás, incapaz de acompanhá-la. Senhor, tenha misericórdia de nós e socorre-nos! Repetia incessantemente para si mesmo, sentindo, apesar de sua longa e, ao que parecia, completa alienação da religião, que se voltava para Deus com a mesma confiança e simplicidade com que o fizera na infância e na primeira juventude. Durante todo esse tempo, ele teve 2 condições espirituais distintas. Uma era longe dela, com o médico, que fumava um cigarro atrás do outro e os apagava na borda de um cinzeiro cheio, com Dolly e com o velho príncipe, onde se falava sobre o jantar, sobre política, sobre a doença de Maria Petrovna, e onde Lieven de repente esqueceu por um minuto o que estava acontecendo e sentiu como se estivesse acordado do sono. A outra era na presença dela, em seu travesseiro, onde seu coração parecia se partir e ainda não se partia de sofrimento solidário, e ele orava a Deus sem cessar. E cada vez que era trazido de volta de um momento de esquecimento por um grito que o alcançava do quarto, ele caía no mesmo terror estranho que o dominara no primeiro minuto. Cada vez que ouvia um grito, ele se levantava de um salto, corria para se justificar, lembrava-se no caminho de que não era o culpado e ansiava por defendê-la, ajudá-la. Mas, ao olhá-la, viu novamente que a ajuda era impossível e encheu-se de terror e orou. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos. E com o passar do tempo, ambas as condições se intensificaram. Quanto mais calmo ele se afastava dela, esquecendo-a completamente, mais agonizantes se tornavam tanto os sofrimentos dela quanto a sua sensação de impotência diante deles. Ele se levantou de um salto, gostaria de ter fugido, mas correu até ela. Às vezes, quando ela o chamava repetidamente, ele a culpava, mas ao ver seu rosto paciente e sorridente, e ao ouvir as palavras, "Estou preocupando você", ele jogava a culpa em Deus, mas, pensando em Deus, imediatamente começou a implorar a Deus que o perdoasse e tivesse misericórdia. Capítulo 15. Ele não sabia se era tarde ou cedo. As velas já estavam todas queimadas. Dolly acabara de entrar no escritório e sugerira ao médico que se deitasse. Levin ficou sentado, ouvindo as histórias do médico sobre um charlatão hipnotizador e olhando para as cinzas do cigarro. Houve um período de repouso, e ele mergulhou no esquecimento. Esquecera-se completamente do que estava acontecendo. Ouviu a conversa do médico e a entendeu. De repente, ouviu-se um grito sobrenatural. O grito foi tão terrível que Levin nem sequer se levantou, mas, prendendo a respiração, olhou para o médico com um olhar aterrorizado e inquisitivo. O médico inclinou a cabeça para o lado, ouviu e sorriu com aprovação. Tudo era tão extraordinário que nada poderia parecer estranho a Levin. Suponho que deve ser assim, pensou, e continuou sentado onde estava. De quem era aquele grito? Ele pulou da cama, correu na ponta dos pés até o quarto, contornou Lizaveta Petrovna e a princesa e se posicionou ao lado do travesseiro de Kitty. O grito havia diminuído, mas agora havia alguma mudança. O que ele não via nem compreendia, e não tinha vontade de ver nem compreender. Mas viu no rosto de Lizaveta Petrovna. O rosto de Lizaveta Petrovna era severo e pálido, e ainda resoluto, embora seus maxilares se contraíssem e seus olhos estivessem fixos em Kitty. O rosto inchado e agonizante de Kitty, com uma mecha de cabelo grudada na testa úmida, estava voltando para ele e buscava seus olhos. Suas mãos erguidas pediam pelas mãos dele. Agarrando as mãos frias dele com as suas úmidas, ela começou a apertá-las contra o rosto. Não vá, não vá. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, disse ela rapidamente. Mamãe, pegue meus brincos. Eles me incomodam. Você não tem medo? Rápido, rápido, Lizaveta Petrovna. Ela falou rápido, muito rápido, e tentou sorrir. Mas, de repente, seu rosto se contraiu e ela o empurrou. Ah, isso é horrível. Eu estou morrendo. Vá embora. Ela gritou e novamente ele ouviu aquele grito sobrenatural. Levin agarrou a cabeça e saiu correndo da sala. Não é nada, não é nada, está tudo bem, gritou Dolly para ele. Mas podiam dizer o que quisessem. Ele sabia agora que tudo estava acabado. Ficou parado no quarto ao lado, com a cabeça encostada no batente da porta, e ouviu gritos, uivos, como nunca ouvira antes, e sabia que quem antes era Kitty estava soltando aqueles gritos. Há muito tempo ele havia parado de desejar a criança. Agora, ele a detestava. Ele nem mesmo desejava a vida dela agora. Tudo o que desejava era o fim daquela terrível angústia. Doutor, o que foi? O que foi? Meu Deus! Disse ele, agarrando a mão do médico quando ele se aproximou. É o fim, disse o médico. E o rosto do médico estava tão grave ao dizer isso que Lieven interpretou o fim como a morte dela. Fora de si, correu para o quarto. A primeira coisa que viu foi o rosto de Elizaveta Petrovna. Estava ainda mais carrancudo e severo. O rosto de Kitty ele não conhecia. No lugar onde estivera, havia algo assustador em sua distorção tensa e nos sons que emanavam dele. Ele caiu com a cabeça na estrutura de madeira da cama, sentindo o coração explodir. O grito horrível não parava, tornava-se ainda mais horrível e, como se tivesse atingido o limite máximo do terror, de repente cessou. Lieven não podia acreditar no que ouvia, mas não havia dúvida. O grito cessara e ele ouviu uma agitação e um alvoroço contidos. Uma respiração acelerada e a voz dela, ofegante, viva, terna e feliz, proferiu suavemente. Acabou. Ele ergueu a cabeça, com as mãos exaustas sobre a colcha. Parecendo extraordinariamente linda e serena, ela olhou e, em silêncio, tentou sorrir, mas não conseguiu. E de repente, do misterioso e terrível mundo distante em que vivera nas últimas 22 horas, Lieven sentiu-se instantaneamente transportado de volta ao velho mundo cotidiano, glorificado, porém agora, por um brilho de felicidade tão intenso que não conseguia suportar. As cordas tensas estalaram. Soluços de lágrimas de alegria que ele jamais previra surgiram com tamanha violência que todo o seu corpo estremeceu, impedindo-o de falar por muito tempo. Caindo de joelhos diante da cama, ele segurou a mão da esposa diante dos lábios e a beijou, e a mão, com um movimento fraco dos dedos, correspondeu ao seu beijo. E enquanto isso, ali, aos pés da cama, nas mãos hábeis de Elizaveta Petrovna, como a luz bruxuleante de uma lâmpada, jazia a vida de uma criatura humana que nunca existira antes e que agora, com o mesmo direito, com a mesma importância para si mesma, viveria e criaria a sua própria imagem. Vivo! Vivo! É um menino também! Fique tranquilo! Lieven ouviu Elizaveta Petrovna dizer enquanto batia nas costas do bebê com a mão trêmula. Mamãe, é verdade? Disse a voz de Kitty. Os soluços da princesa foram todas as respostas que ela conseguiu dar. E em meio ao silêncio, surgiu uma resposta inconfundível à pergunta da mãe. Uma voz bem diferente das vozes contidas que falavam no quarto. Era o grito ousado, clamoroso e autoafirmativo do novo ser humano que surgira de forma tão incompreensível. Se Lieven tivesse ouvido antes que Kitty estava morta, que ele morrera com ela, que seus filhos eram anjos e que Deus estava diante dele, não teria se surpreendido com nada. Mas agora, voltando ao mundo da realidade, ele teve que fazer grandes esforços mentais para assimilar que ela estava viva e bem, e que a criatura que gritava tão desesperadamente era seu filho. Kitty estava viva, sua agonia havia acabado, e ele estava indizivelmente feliz. Isso ele entendia. Ele estava completamente feliz com isso. Mas, o bebê? De onde? Por quem? Quem era ele? Ele não conseguia se acostumar com a ideia. Parecia-lhe algo estranho, supérfluo, algo que ele não conseguia se acostumar. Capítulo 16. Às 10 horas, o velho príncipe, Sergei Ivanovitch e Stepan Arkadievich estavam sentados na casa de Lieven. Depois de perguntarem por Kitty, conversaram sobre outros assuntos. Lieven os ouviu e, inconscientemente, enquanto conversavam, repassando o passado, o que acontecera até aquela manhã, pensou em si mesmo como fora ontem até aquele momento. Era como se 100 anos tivessem se passado desde então. Sentia-se exaltado à altura inatingíveis, das quais se rebaixava cuidadosamente para não ferir as pessoas com quem conversava. Falava e pensava o tempo todo na esposa, na condição dela agora, no filho, em cuja existência tentava se convencer. Todo o universo feminino, que desde o casamento assumira para ele um novo valor do qual ele nunca suspeitara antes, estava agora tão exaltado que ele não conseguia absorvê-lo em sua imaginação. Ouviu-os falar do jantar de ontem no clube e pensou: o que está acontecendo com ela agora? Ela está dormindo? Como ela está? No que ela está pensando? Ele está chorando? Meu filho, Dmitri? E no meio da conversa, no meio de uma frase, levantou-se de um pulo e saiu da sala. Avise-me se eu puder vê-la, disse o príncipe. Muito bem, em um minuto, respondeu-lhe Evan e, sem parar, foi até o quarto dela. Ela não estava dormindo, estava conversando gentilmente com sua mãe, fazendo planos sobre o batizado. Cuidadosamente arrumada, com os cabelos bem escovados, usando uma touca elegante com um toque de azul, os braços estendidos sobre a colcha, ela estava deitada de costas. Encontrando seus olhos o atraíram para si. Seu rosto, antes brilhante, iluminou-se ainda mais à medida que ele se aproximava. Havia a mesma mudança nele, de terreno para sobrenatural, que se vê no rosto dos mortos. Mas então significa Deus, que aqui significava bem-vindo. Novamente, uma onda de emoção, como a que ele sentira no momento do nascimento da criança, inundou seu coração. Ela pegou sua mão e perguntou se ele havia dormido. Ele não conseguia responder e se virou, lutando contra a sua fraqueza. Eu tirei uma soneca, Kostya, ela disse a ele. E eu estou tão confortável agora. Ela olhou para ele, mas de repente sua expressão mudou. O dê para mim, disse ela, ouvindo o choro do bebê. O dê para mim, Lizaveta Petrovna, e ele o verá. Com certeza o papai vai dar uma olhada nele, disse Lizaveta Petrovna, levantando-se e trazendo algo vermelho, estranho e se contorcendo. Espere um minuto, vamos arrumá-lo primeiro. E Lizaveta Petrovna colocou a coisa vermelha e bamba na cama. Começou a desamarrar e amarrar o bebê, levantando-o e virando-o com o dedo e passando-lhe o talco. Evan, olhando para a pequena e lamentável criatura, esforçou-se arduamente para descobrir em seu coração algum traço de sentimento paternal por ela. Não sentia nada por ela além de repulsa. Mas quando a despiu e ele vislumbrou pequeninas mãozinhas, pezinhos, cor de açafrão, com dedinhos também e positivamente com um dedão diferente dos demais, e quando viu Lizaveta Petrovna fechando as mãozinhas escancaradas como se fossem molas macias e colocando-as em roupas de linho, sentiu tanta pena da pequena criatura e tanto terror de que ela a machucasse que segurou sua mão. Lizaveta Petrovna riu. Não tenha medo, papai, não tenha medo. Quando o bebê foi endireitado e transformado em uma boneca firme, Lizaveta Petrovna o embalou como se estivesse orgulhosa de seu trabalho manual e se afastou um pouco para que Lieve pudesse ver seu filho em toda a sua glória. Kitty olhou de lado na mesma direção, sem tirar os olhos do bebê. Me dá ele, me dá ele, disse ela, e até fez menção de se sentar. O que você está pensando, Katerina Alexandrovna? Não se mexa assim. Espere um minuto. Eu o entrego a você. Aqui estamos mostrando ao papai que somos bons companheiros. Elizaveta Petrovna, com uma das mãos apoiando a cabeça trêmula, ergueu no outro braço a estranha criatura flácida e vermelha, cuja cabeça se perdia em seus panos, mas também tinha nariz, olhos puxados e lábios estalando. Um bebê esplêndido, disse Lizaveta Petrovna. Lievin suspirou de mortificação. Aquele bebê esplêndido não despertava nele nenhum sentimento além de repulsa e compaixão. Não era de forma alguma o sentimento que ele tanto esperava. Ele se virou enquanto Lizaveta Petrovna colocava o bebê no peito, ao qual não estava acostumado. De repente, uma risada o fez olhar ao redor. O bebê havia pegado o peito. Venha, chega, chega, disse Lizaveta Petrovna, mas Kitty não deixou o bebê ir. Ele adormeceu em seus braços. Olha só, disse Kitty, virando o bebê para que ele pudesse vê-lo. O rostinho envelhecido de repente se enrugou ainda mais e o bebê espirrou. Sorrindo, mal conseguindo conter as lágrimas, Lievin beijou a esposa e saiu do quarto escuro. O que ele sentia por aquela pequena criatura era completamente diferente do que ele esperava. Não havia nada de alegre e alegre naquele sentimento. Pelo contrário, era uma nova tortura de apreensão. Era a consciência de uma nova esfera de suscetibilidade à dor. E essa sensação foi tão dolorosa no início